esse jagunço. Jagunçada encapetada, bem-vindos ao novo episódio dos 7 Jagunços, mais um podcast com selo de qualidade do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para todos os episódios dos 7 Jagunços, do Pilha de Bis e do nosso novo programa, o Omniverso. Lá tem também artigos, reviews e muito mais. Interaja conosco nas nossas redes sociais, @artefinalhq, no Twitter, Instagram e Facebook. Além de ouvir no site e no seu agregador de podcasts favorito, nós estamos também no Spotify. É só procurar por 7 Jagunços e nos seguir. Todos os nossos programas estão lá. Ele já foi descrito das maneiras mais variadas. Segundo os Guardiões da Juventude, ele é o Aleister Crowley da sua época, porém mais insidioso. Seu próprio pai não é tão generoso, um pilantra ceboso e de quinta categoria. Ted Golddigger, acólito não condenado da família Mason, o descreve como uma pessoa perigosa de se conhecer e um filho da puta em todos os sentidos. Zatanna, a famosa mágica de palco, diz: no fundo, ele é uma boa pessoa, mas ela pode estar falando ao contrário. Não encontramos muitos amigos dispostos a falar sobre essa pessoa, talvez porque a maioria já tenha partido dessa para uma melhor. Por sorte, numa corrida de táxi, um motorista se apresentou como o melhor amigo de John Constantine, infelizmente, e topou falar sobre essa notória figura das ruas de Londres. Participando dessa corrida sem bandeira 2, encontram-se comigo o canalha Maurício Dantas. Boa noite, fico lisonjeado aí com esse adjetivo tão logo no começo do programa. Vamos ver o que é que essa noite mística nos aguarda. O pilantra Nick. Aí, galera, vamos ver quantos cigarros aí vai durar essa gravação. O perigoso Mauro Elovitch. Bebendo uma pint de Guinness e conjurando um demônio. Ou seja, uma cesta igual a todas as outras. E o falsário Reginaldo Ioman. Opa, e aí? Eu sou o Marcos e vou guiar vocês pelas histórias de John Constantine, Hellblazer, de Jamie Delano. Vamos começar falando um pouquinho do Constantine antes da gente entrar na série de encadernados que recontou toda a passagem do Jamie Delano pelo título, né? E com algumas coisinhas a mais que a gente vai falar. Então, vamos falar um pouquinho do Constantine e de Hellblazer, né? Que é a publicação mais longa pertencente ao selo Vertigo, que foi aquele selo que a DC criou exclusivamente para atender uma demanda de obras mais complexas, violentas e voltadas para o público adulto. A série do selo Vertigo de Hellblazer terminou no número 300 em 2013. Em maio do mesmo ano, o Constantine recebeu uma nova publicação com o título Constantine, mas aí já integrado ao universo DC, na verdade aqui já nos novos 52, né? Mas vamos esquecer essa parte tenebrosa da história do Constantine e vamos falar de coisa boa. Reginaldo, quem é o criador do John Constantine? Ó, oficialmente, cara, é o Alan Moore, né? Que, atendendo aí uma vontade dos desenhistas do Monstro do Pântano, na época que ele estava escrevendo, criou um personagem, assim, obscuro, né? Inspirado na figura do Sting. Era isso que os desenhistas queriam. Eles queriam desenhar o Sting e o Moore foi lá, gostou da ideia e criou ele como um coadjuvante, assim, vamos dizer, né? E o comecinho, né, do Constantine, ele não realmente, assim, ele é bem diferente da figura que foi desenvolvida pelos outros escritores, né? Ele tem, na essência, sim, ele tem muita coisa da sua criação, mas é, até quando você lê, assim, em retrospecto, ele é diferente, assim, ele é mais classudo, né? O Constantine do Alan Moore é mais classudo, é mais snob até, né? E depois eles, com o desenvolvimento, ele foi ficando bagaceiro, né, meu? Muita coisa, eu não sei, consigo dizer se foi proposital ou se foi desenvolvido, né? Se foi a partir dos autores inserindo nele, mas o Constantine ganhou uma personalidade que ele, assim, ela é única nos quadrinhos, única, né? Muita gente chama ele de anti-herói, né? Algumas vezes ele até tem uma figura vilanesca, assim, né? Foi só enriquecendo isso com o acréscimo do trabalho dos outros autores. Então, acho que você pode acreditar o Alan Moore, meu, só assim, a fagulha mesmo inicial, né? O personagem ganhou volume realmente com o desenvolvimento dos autores, e aí realmente quem eu acredito, o máximo, assim, 60, 70% da personalidade do Constantine é o Jimmy Delano, né, meu? Ô, Regi, concordo plenamente com você, cara. E se ele deixou de ser tão realeza como ele era no Moore e passou a ser mais bagaceira, a gente pode dizer que ele é aquele rei entre os bêbados, né, cara? Todo mundo conhece um assim. O cara é a realeza da vagabundagem. É a melhor definição. Se você olhar quando ele era desenhado, assim, no começo, ainda na fase do, ainda no Monstro do Pântano, ele usa um terno de três peças, né, meu? Que assim, que é uma coisa, você imagina mesmo um cara inglês usando, né? Só que com o passar do tempo, ele foi ficando mulambento, né, meu? Assim, aquela gravata frouxa, né, com o botão aberto, aquele colarinho amassado de quem dormiu bêbado e acordou e foi direto. E ainda assim, né, cara, na maioria dos autores, ele mantém aquela dignidade dele, né, cara? Ele tava todo fudido, amassado, fedorento, e ele olha os outros de cima, né, cara? Ele olha com aquele escárnio, com aquela olhar cínico sobre o resto da humanidade. É muito legal. É, tem uma parada nesse John do Monstro do Pântano, realmente, que tem essa... Ele parece acima, sabe? De tudo, assim. Às vezes ele tem essa coisa no Monstro do Pântano. E quando você vê na revista do Hellblazer, cara, tem hora que ele é um mendigo, tá ligado? O barato é justamente isso, né, Nick? Que assim, ele vira um mendigo, barbudo, fedorento. Só que vem aí, tipo, um lorde, alguém da realeza falar com ele, ele olha pro cara de cima, né? Ele fica com escárnio, fica sendo, zoando a pose do cara, ou alguma falta de virtude que o cara tem. Então, quer dizer, ele não perde aquela dignidade vagabunda em situação nenhuma. É uma empáfia quase, né? Ele, talvez por tudo que ele tenha visto na vida, e por tudo que ele tenha vivido, ele tem aquela pecha de meio que superior, né? E fala assim, ah, você não tem nem noção do que acontece aqui, né? Do que tá acontecendo. Acho que por isso que tem essa, meio que essa arrogância meio de vagabundo, né? É, e essa é uma boa defesa, né? É quase como se ninguém conseguisse, sei lá, pisar ele, né? Acho que só a Kitty conseguiu pisar ele. Conseguiu esmagar o John. Mas eu acho que essa é uma coisa também do ato dele, né? Da interpretação dele. Ele vai fazer sempre essa pose do eu já vi de tudo, eu sei de tudo. Mas isso também, como o próprio Delano falou numa entrevista uma vez assim, ele tá sempre... Por mais que o Delano mostre magia, não seja tão pirotécnico assim, o Constantine dele, ele tá sempre com uma carta na manga pra lançar. E essa pose dele, essa empáfia, esse deboche, esse olhar de eu já vi tudo, você nada me surpreende, eu acho que é parte desse ato dele também. E só complementando o que o Reginaldo falou, eu concordo, o Alan Moore foi o cara que deu a fagulha, mas ele também entregou na mão do Delano, né? Reza a lenda que ele selecionou o Delano e disse assim, não, quem vai continuar aqui é você. Quando a Eric Abertigo pediu, a DC pediu o título, o Moore indicou o próprio Delano para seguir aí com esse filhote dele e dar a pontapé inicial aí do título dele. Isso dessa imagem que o John passa de, ah, eu já vi de tudo, eu tô acima disso e tal, vejo isso como uma defesa dele. A gente vê mais na frente em algumas histórias, até quando ele tá conversando com a Mercury, que ele fala da idade dele, sabe, que ele já passou por tudo, que ela é só uma criança e tal, é, mesmo ela sendo uma menina muito poderosa e cheia de habilidades, assim, que ele desconhece, mas ele coloca ele nessa posição, sabe, de que, pô, você é só uma criança e eu tenho a experiência, já vi de tudo, sabe. Não, cara, e essa autoconfiança, não importa quanto na merda ele esteja, é, você falou, além de ser uma defesa psicológica para ele, é fundamental para os blefs que ele dá, para as situações que ele se safa. Aí a gente vai falar aí, cara, pô, lá no volume 2, tem uma situação que ele tá todo fudido, o demônio tá em cima dele lambendo ele, e ele começa a zoar o demônio, cara. Ele fala, tira o cara como se não fosse nada. E é essa autoconfiança que dá pra ele a margem pra ele conseguir blefar com o Nergal. Então, é uma defesa psicológica e faz parte dos truques que ele aplica, né? Faz parte do sucesso dele conseguir fazer, manter essa pose independente da situação. Ou seja, faz parte do mise-en-scène dele mesmo. Totalmente. Maurício, você falou um pouquinho de como foi que o Delano entrou na história, né? Que foi o Alan Moore que conduziu ele pro título. Você acha que aí, nesse caso, é aquela máxima de que pai é o que cria? Ah, eu concordo. Eu vou te dizer que o Hellblade, o Constantine que a gente conhece, é muito mais o do Delano, complementado, é claro, pelo do Ennis, principalmente. Talvez aqui pra gente no Brasil, mas também pro fã americano, foi uma fase que marcou muito. A gente teve aqui, né, o primeiro Abril publicando, começando pela fase do Ennis, uma fase muito republicada por essas editoras menores que pipocaram aqui no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas eu vou te dizer isso, pra mim não existia o Constantine sem essa sacada de mestre do Moore. Mas também não existia sem esse trabalho de formiguinha aí, desses todos operários, todos que vieram depois. Pra você ver, como o Reginaldo falou, a gente vê todas essas diferenças do porte e tudo mais, do Constantine e do Moore, enquanto o do Delano é muito mais terreno, como eu falei, né? Ele não vai ser pirotécnico, ele vai estar sempre em Londres, vai estar quase sempre bêbado, amargoado, mas vai ser o cara que a gente vai criar uma certa empatia, por mais escroto que ele seja. Não dá pra, nem sempre dá pra torcer por ele, mas dá pra você entender porque que ele tá fazendo aquilo. Cara, é engraçado, assim, se, quando você vai atrás, assim, dos bastidores, né, e procura entender. Primeiro, assim, que o Delano, ele já escrevia, assim, mesmo profissionalmente, mas nada de destaque. Na verdade, ele era motorista de táxi, né? Eu tenho até, assim, uma teoria maluca, assim, vamos começar a noite já com loucura, né, meu? Eu acho, assim, o Chaz, né, meu, é quase que, assim, uma versão do Delano, assim, né? E... Faz sentido, hein? E eu gosto de pensar, assim, que o Constantine existe de fato, né? E esses caras malucos de Northampton, né, meu, conhecer o Constantine, né? Então essas histórias aí, sabe, é papo de pub mesmo, assim, com esse cara maluco que é o Constantine, e o Delano é o Chaz dele, assim, meu, que deve um grande favor, assim, de poder publicar essas histórias aí num quadrinho, né, meu? Isso é teoria, nunca saiu nada disso, né? Mas é engraçado, sim, que ele era motorista de táxi, ele era amigo, assim, morava perto do Alan Moore, né? O Alan Moore indicou ele para escrever Hellblazer, né? Ele, principalmente, assim, quando vocês falam que a magia dele não tem pirotecnia, tudo, é curioso que ele também não tem nenhum fundamento, vamos dizer assim, oculto, né? De ocultismo real, né? É uma magia sutil, sim, mas muito mais, assim, vamos dizer assim, criação mesmo, né? É fruto de um exercício criativo e não de um estudo ou de um desenvolvimento. Se você ler Prometeia, aquilo lá é ocultismo estudado. O Alan Moore está escrevendo uma coisa que ele estuda, que ele entende, que ele exercita. Já o Constantine do Delano, eu particularmente, eu acho também que aí entra entra uma terceira figura, que é aquele Steve Moore, né? Que é o amigo, é o parça do Alan Moore, né, meu? Que esse sim manjava muito de magia e ele era assim, ele não chegou a ser um editor da Vertigo, mas ele trabalhou em conjunto com Alan Moore. Ele morreu há pouco tempo agora, né? E ele trabalhou com Alan Moore e eu acho que é ele também quem deu as dicas para o Delano, cara. Porque realmente, assim, acabou resultando num negócio legal, que é sutil, mas é assim, não tem princípio nenhum naquela magia do Constantine, né? Eu já li numa entrevista o Alan Moore dizendo que no Monstro do Pântano ele colocou várias falas dele, né, Moore, na boca do Constantine. Então você imagina que engraçado, né? O Moore ser o Constantine e o Delano Chess, né? Imagina os dois. É muito sinistro, é bem bacana mesmo. No gibi, o Constantine abusa do Chess de maneiras assim. O coitado do Chess sofre na mão do Constantine, né? Em vários momentos. Agora, é aquela amizade. A gente sabe que o Constantine gosta muito do Chess e vice-versa, mas é uma relação quase que abusiva, né? Se o Delano é o Chess do Alan Moore, coitado do Delano na mão do Alan Moore, né? É, eu acho mais provável que o Constantine seja o Constantine, uma terceira pessoa, porque tanto é que, tanto o Alan Moore, né, naquela aspiração, disse que viu o Constantine num pub, né, quanto o Delano já falou também que viu ele, né, e viu no Museu Britânico, uma outra aspiração, assim, mas eu acho, assim, que nessas histórias, porque todo taxista tem história, cara. Se você entra em conversa com um taxista, assim, né, eu acho que ele cruzou com um cara que mexia com magia, assim, tudo, e, sabe, fez várias corridas e acabou, vamos dizendo assim, colecionando umas histórias escabrosas, assim, né? Porque as primeiras histórias de Hellblazer, assim, vamos dizer assim, o primeiro arco, cara, eu acho fantástico, cara, eu acho assim uma coisa absurda, cara, assim, de bom, assim, de seco, assim, sabe, um punch, sabe, uma porrada, uma batida seca, assim, direto, preciso, cara, e acima, assim, não é menosprezando o autor, claro, mas acima de muita coisa que o Delano fez, né, anteriormente, e depois também, né, assim, o primeiro arco do Constantine é fabuloso, cara. A gente já chega nele. Vamos falar um pouquinho da arte da Vertigo, do início da Vertigo, né? Que talvez seja um dos pontos fracos do selo, que essa série Origins, ela foi desenhada por vários artistas, né? Teve o John Ridgway, o Richard Pierheiner, o Mark Buckingham, o Ron Tiner, o Sean Phillips e muitos outros. Você acha que incomoda essa arte meio irregular ou tá adequado ao tema e ao clima, ô Mauro? Não me incomoda tanto a mudança de desenhista, porque eu acho interessante você dar uma perspectiva diferente para um personagem tão longevo, cada um imagina ele de um jeito e tal. Não é isso que me incomoda. O que me incomoda um pouco é a qualidade da arte em algumas histórias. Por exemplo, eu gosto da arte do John Ridgway, que é dos primeiros arcos. Ele emula aquele estilo histórias de terror dos anos 60, contos da cripta, aquela pegada cheia de Ashura, cheia de sombra, me agrada bastante. Eu acho muito adequada para as histórias do Hellblazer. Já a arte do Pierce Rayner e do Mark Buckingham me incomodam, eu acho que elas me tiram um pouco da trama, elas são mal feitas em alguns trechos, a expressão que eles colocam nos personagens não representa bem o que está acontecendo, então me desconcentrava um pouco da história, sabe? Me tirava um pouco da imersão durante a leitura. E eu adoro o Sean Phillips que entra no finalzinho do Delano e segue em 90% do run do Paul Jenkins, me agrada bastante. Eu acho muito legal para contar as histórias do Constantine. Então, assim, pode ser que você vá de gosto pessoal, pode ser que tenha alguém que se incomode com a mudança de fisionomia do Constantine de desenhista para desenhista, mas eu acho que isso não é o principal, não. Eu sou meio chato com essa coisa de desenhista mudando toda hora. Eu acho bacana, não me incomodou isso especificamente em Hellblazer, pelo menos aqui nessa fase que a gente tá falando hoje. Porque o primeiro, o John Ridgway leva um bom pedaço, aí ele fecha vários arcos, começa e fecha sem interrupção, não tem problema nenhum. Mas a minha bronca também é com a qualidade, eu assino embaixo do que o Mauro falou aí, porque muitas vezes, sei lá, parece que o selo Vertigo tava dando chance assim, olha, desenha um negócio aqui pra gente, isso tem dinheiro não, é troca da divulgação do seu trabalho, sabe aqueles golpes assim? Pega qualquer um. Não, é um brinde, não, né? É, não especificamente com o Hellblazer, vamos lá, a gente tá falando aí de uma série que num volume só tem Dave Lloyd, tem Dave McKean, muita gente boa, mas oscila demais. E eu acho que isso prejudica. No caso do Ridgway, ele tem aquele traço mesmo de fanzineiro inglês dos anos 80. Aquele cara, o sonho dele era publicar na 2000AD. E aí veio a Marvel UK, veio vieram os grandes escritores ingleses para Marvel DC e aí começaram a achar aquele nicho deles lá. Mas gosto do traço rachoeado dele, mas eu acho que tem uma narrativa pobre. A narrativa dele é básica demais. Perde alguma coisa do encanto até do que o Delano quer fazer. De novo, como a gente falou, né? Ele não é pirotécnico, mas quando ele faz algumas coisas... Ô Maurício, falta grandiosidade. Pronto, é isso. Maurício, aí você tocou num ponto fundamental, cara. O Delano tem várias pirações, né? Principalmente a partir do terceiro volume, ele tem umas pirações malucas, hippies, psicodélicas, e parece que a arte não tá à altura, sabe? Fica um negócio pobre, não representa direito a grandeza do que talvez estivesse no roteiro, sabe? Fica parecendo um desenho preguiçoso, que tipo, ah, eu tenho que entregar no prazo, e o cara me pediu um negócio maluco, então eu vou desenhar um monstro meio bizarro aqui e pintar tudo de uma cor só, sabe? Me incomoda um pouco mesmo. Isso, eu não tô pedindo até nem aquela narrativa clássica de quadrinhos assim, porque a gente tá falando de um quadrinho de horror, né? Uma coisa mais underground mesmo, uma coisa que vai pegar muito mais pela qualidade do texto, é verdade, mas que a arte precisa mostrar isso, explorar essas sutilezas, principalmente quando não é pirotécnico, como a gente tava falando aqui. Então, quando tem aquele detalhe, aquela sutileza, ele tem que chamar a sua atenção, que é uma coisa que a gente consegue ver no encontro com o Monstro do Pântano, lá no volume 2, vamos falar disso melhor, com a qualidade do traço lá do... Não lembro se é o Veitch ou é o Toto Ben que desenha, mas que já tem uma narrativa mais criativa e te puxa pra dentro mesmo. Você, porra, velho, o que é isso aqui? É aquela fuga... Do John, não é a fuga do John. Vou pagar a língua agora aqui. Eu tenho que elogiar o Ridgway que fez aquela fuga do John do verde e ele desperta, não é isso? Não, é do Ridgway. É do Ridgway mesmo, né? Pois é. Isso. Aí, e também destaco outra parte aqui, já que eu paguei a língua, eu destaco a parte da. Tem uma parte bem psicodélica que o cara digitaliza a própria consequência, ou a própria consciência. E, cara, aquilo é muito legal. Eu gosto muito de viajar nessas coisas assim, como os caras lá atrás imaginavam uma tecnologia futurista, muito diferente do que a gente pensa hoje. Então, o Ridgway faz até bem isso. Ele embarca, né, na piração. Eu acho que alguns dos outros desenhistas perderam muito isso. O Máquina do Medo é um arco extremamente pirado e a arte te segura. Você não consegue chegar no nível de viagem que o roteiro sugere porque a arte empobrece um pouco. A mesma coisa com algumas histórias lá no volume 7, por exemplo. Aquela história lá do abate dos porcos, nós vamos ver lá mais pra frente, que ela é sinistra, mas dava margem pra ser melhor desenhada e fazer um negócio ainda mais surreal. E outro destaque pra, apesar da arte interna ter muito, ser muito controversa, né, que a gente tava falando, mas as capas da série são bem emblemáticas, né? Cara, Hellblazer realmente teve grandes artistas aí trabalhando nas suas capas. Eu sou suspeito pra falar porque Hellblazer é um dos meus quadrinhos preferidos. Então, eu realmente considero as capas de Hellblazer uma das melhores, assim, de todos os quadrinhos. Tenho muitas capas preferidas. Muitos dos meus artistas preferidos estão trabalharam já em Hellblazer. O Tim Bradstreet, hoje ele tem pra mim o que eu tenho como a caracterização perfeita do John. Então, as capas que ele fez, isso aí é lá pra frente, lá pra depois de 100, 130, que ele vem... E é o artista que fica mais tempo, né? O Tim Bradstreet, ele faz quase 70 capas do Hellblazer. Mas já começa bem, né? Começa com a arte do Dave McKean, que tinha feito aí as capas de Sandman. Tava fazendo, né? Durante esse período aí, eu acho que é meio que ao mesmo tempo. E ele faz aí ele faz 23 capas de Hellblazer. E, cara, são o trabalho do Dave McKean, aquele que a gente já conhece, mistura fotografia, o cara praticamente monta, né, aquelas capas e tal, praticamente ele faz uma arte e depois fotografa e transforma em outra arte. E eu acho que passa bem, assim, o clima, sabe, do Hellblazer, porque principalmente nessas primeiras histórias, cara, ele muitas capas chegam até a mostrar o personagem, assim, começam a... mostra um pouco sobre da aparência dele e tal, mas é sempre rodeado de algumas simbologias, eu diria assim, alguns elementos da própria vida do personagem, da história e tudo mais, que o trabalho do McKean é fazendo o que ele faz de melhor, sabe? Juntar elementos para passar, assim, uma imagem, uma mensagem. Então, eu curto muito essas capas dele, assim, por mim, ele... Eu só não digo que ele faria todas as capas, porque depois a gente tem artistas como o Libermejo, a gente tem o Glenn Fabry, que não é um dos meus favoritos, mas eu sei o quanto esse cara é foda. O Simon Beasley veio depois também, então... só tem artista foda aqui, só tem fodão. Até uma coisa esquisita, né? A gente pega uma capa do Dave McKean, pega uma capa do Simon Beasley, é quando abre a edição, é aquela arte esquisita da Vertigo oitentista, né? Eu acho que o pessoal que acompanhava principalmente Sandman, né? Que Sandman tem muita crítica com a arte interna do de boa parte das edições de Sandman, né? Apesar de que o primeiro arco de Sandman, que é o... É o Sankit. Sankit, o criador do Max, né? Do The Max. E, pessoal, eu gosto da arte dele, mas, assim, você não compara a arte dele com as colagens, com tudo que o Dave McKean fazia, né? Você não tem nem como comparar. E eu acho que é um defeito, assim, da maior parte das edições da Vertigo ali do início, é exatamente isso. Não? A maioria das capas são belíssimas, quando você abre o gibi, a arte interna não chega aos pés. É estranho a gente ver como um defeito uma coisa tão boa, né? Porque, assim, a gente tem uma arte interna ruim, assim, né, que visualmente, eu não vou dizer ruim, mas para quem, por exemplo, eu quando comecei a ler quadrinhos, a arte importava muito, então quando eu peguei os primeiros quadrinhos, eu tava muito encantado em querer ler as histórias do John Constantine e tudo mais, e cara, quando eu abro aquilo ali, realmente, eu tô vendo uma capa incrível, e quando eu abro o quadrinho, assim, me dá um choque, sabe, nossa, mas que coisa feia, mano. Então, eu não consigo ver muito como um defeito as capas bonitas, porque, pô, pelo menos as capas são bonitas. Bom, mas a gente falou um bocado do entorno, vamos em seguida entrar na história, e tem muita história pela frente, porque são 8 encadernados de John Constantine Hellblazer Origins. Bom, essa série de encadernados Origins foi uma iniciativa que foi publicada aqui, né? Claro, obviamente já tinha sido publicado lá fora, mas a Panini resolveu lançá-la aqui em ordem cronológica. A proposta era publicar todo o run do Jamie Delano pelo título do Hellblazer. Então, foi compilado aqui no Brasil em 8 volumes, né? Do 1 ao 7 foi todo em ordem, e o 8º volume, que a gente vai falar lá na frente, são passagens posteriores e minisséries que o Delano escreveu pro Hellblazer. Então, vamos contextualizar um pouquinho o que era o título naquela época, né? O título... do John, o Hellblazer começa na Inglaterra nos anos 80, onde conflitos envolvendo magia, ocultismo e entidades sobrenaturais acontecem junto com questões sociais, de ameaça nuclear, do panorama político, né, e da Londres dos anos 80, toda aquela era da Margaret Thatcher, né, que a gente... tão bem retratada na cultura pop que a gente conhece bem. O John Constantine é um jogador nesse submundo místico. Ele é versado nas artes ocultas e munido de uma moral bastante questionável. Ele é um inglês nascido nas classes trabalhadoras de Liverpool e com pouca educação. É um cara chucro, né? Muita grosseria e quase nenhuma perspectiva de futuro. Mas a função do mago é exercer a sua vontade e mudar o seu destino. Constantine trilha no fio da navalha entre forças superiores e extremismos mundanos, munido de uma, por assim dizer, magia discreta, preferindo confiar em sua sagacidade para derrotar seus inimigos sem sujar suas mãos e o seu tão celebrado capote, né, seu casaco. Então vamos começar com o volume 1, que é o Pecados Originais. Nick, faz aí um breve resumo desse primeiro encadernado. Pois é, o Pecados Originais aí, ele vem trazendo as 6 primeiras edições, né, as 6 primeiras histórias do Hellblazer. E, cara, aqui eu vejo, assim, o Hellblazer, comparado a muitos quadrinhos que a gente lê, quadrinhos do mainstream, já é uma coisa bem crua, né, assim, bem soco na cara. Mas eu acho que essas primeiras edições, ela é cruaça, assim, sabe? A gente falou um pouco aqui sobre o desenho, seja a gente ache ruim ou bom, mas a arte em si, ela já passa uma coisa mais sabe, mais crua, mais pesada, cheia de expressões de horror. E eu acho que essas histórias, como histórias de terror que elas também são, eu acho que a arte, ela vai bem, sabe? Ela manda muito bem. Nessas primeiras histórias aqui, acho que passa bem esse clima. A gente vê uma coisa muito pesada, uma coisa muito cheia de falou aqui as rachuras, mas parece que tá tudo riscado, tá muito tudo cheio de arranhões, assim. É muita sombra também, muito risco. E eu acho isso bem legal. Eu acho que até esconde um pouco da parte que a gente não acha bonito da arte. Eu acho que todos esses riscos, tudo isso contribui para o clima, né? Das histórias. E é um clima que, como você falou, todo aquele peso dos anos 80 da Inglaterra, né, cara? Então a gente tem esses temas, o Delano ele pega tudo isso que tava ao redor e tudo isso que tava acontecendo na Inglaterra. E, cara, ele às vezes coloca umas coisas assim meio sutil e tal, mas, cara, tem coisa que tá aberto, assim. Ele mete uma Margaret Thatcher demônia na capa da edição número 3, assim, tá ligado? Então, tem coisa que tá muito explícita, assim, as críticas estão muito explícitas, desde falar sobre alguns problemas econômicos da época, até sobre a ascensão, né, do conservadorismo por lá, com a reeleição da Thatcher também, e ele mostra isso em grupos extremistas, religiosos também, que nessas primeiras histórias ele já traz aqui. E eu acho que o Delano faz é uma coisa interessante, assim, ele mostra, nessas primeiras histórias do John, ele já mostra possessão, invocação demoníaca, ele mostra problemas do próprio John, ele vendo, lidando com fantasmas, lidando com demônios, muitas coisas sobrenaturais. Mas ao mesmo tempo parece que isso é muito fichinha perto dos problemas reais do mundo, sabe? Isso é tudo muito fichinha perto da desgraça da humanidade, assim. Então, isso é muito foda, porque a gente tem histórias onde, numa primeira história, lá tem um cara que acaba libertando um demônio na cidade, enquanto a gente tem depois uma história onde o problema real é um ser humano, tá ligado? É um homem que comete crimes, tá ligado? Contra crianças, então... a gente tem disso aqui, a gente tem de demônios e fantasmas até pessoas ruins, assim. Então eu acho que é um... e tem outras coisas também, né, todo esse jogo político, a própria guerra, durante todo o Hellblazer a guerra volta a ser, a guerra e os traumas da guerra e os motivos para que haja guerra e tudo, volta a ser pincelado. Mas a gente vê aqui como isso, coisas mundanas, coisas da vida, coisas do ser humano, que são tão pesadas quanto medos da gente sobrenaturais, sabe? Eu acho que o Delano faz isso muito, muito bem aqui nessas primeiras edições. Ô Regi, e como que o Delano apresenta a magia desse mundo do Constantine? É, eu acabei me adiantando e comentei, né, que ele não é assim, não é uma magia, vamos dizer assim, estruturada ou inspirada em algum estudo de ocultismo, mas ela funciona, cara, muito bem, né? E tem sim algum princípio, assim, né? O cara aí que era o magão mesmo, assim, era aquele Steve Moore, né? Que é amigo do tanto do Alan Moore quanto do Delano, que deve ter passado alguma coisa para eles. Então, a hora que o Delano começa a falar de sincronicidade, se percebe que é um negócio assim. Ou ele estudou, foi explicado para ele, né? E é legal, porque não é uma magia óbvia, né? A sincronicidade, até aquele Robert Anton Wilson, ele até fala que assim é uma parte do nosso cérebro que não é exercitada, e que a partir do momento que você começa a exercitar, você acaba encontrando coincidências e fatores assim que você diria que foi assim. Coincidência, mas não é, simplesmente seu cérebro captando esses sinais que antes iriam passar despercebidos por você, né? Então ele é assim, né? Ao mesmo tempo também o Delano coloca realmente o Constantine como assim, ele é um cara urbano, né? Mas ele é versado em magia, então ele tem alguns conhecimentos, né? Na primeira edição mesmo ele fala alguma coisa de efeito Pentecoste, que é vamos dizer assim, falar em línguas, né? Ele tem, durante toda a série, ele aparece falando alguma coisa. Mais pra frente, lá em Newcastle, ele praticamente está fazendo um ritual de invocação Goetia, né? Então, ele está usando o nome de um demônio, um círculo, e você vê que tem, assim, tem pinceladas, né? O grande barato é que, assim, o foco nem é tanto a magia, né? O clima sombrio, né? O clima pesado vem mais pela crítica social. A magia é quase como um temperinho, assim. Então ela fica, eu acho, super agradável, assim, né? Porque não é ostensivo, né? Não é Doutor Estranho. Mas, e eu acho que para assim, pro leitor, assim, fica palatável, porque é bem próximo do real, né? Não, e essa primeira edição toda, né? Ela tem vários lances sensacionais e que preparam, né, o arco que vai ser mais bem desenvolvido na próxima coletânea, né, no segundo volume. Então aí você já é apresentado o John como um cara cachaceiro, cínico, que pensa em si mesmo acima de qualquer outra coisa. Já é apresentado a demônio, magia, coisas sobrenaturais, a maldade do ser humano e tal. Tem o lance de apresentar já o exército da danação e o exército da salvação, que o exército da danação seriam alguns demônios, né, acólitos do Nergal. E o exército da salvação seriam os fanáticos religiosos que queriam trazer a volta de Cristo. Já é apresentado também a irmã do Constantine, a sobrinha dele, a Gema, e as duas vão ser um fator durante toda a história do Hellblazer. Em uma das histórias, ele salva a Gema, que é aquela história que eles falaram do cara que usava magia contra as crianças e que matava elas. Então tem ocultismo, tem maldade, é apresentada a Zed também, que vai ser fundamental para todo o run do Delano. Ela é apresentada nessa edição, ela é uma mulher misteriosa que o John conhece e se sente atraído por ela, mas ela tem alguma relação não explicada com esse exército da salvação. Isso tudo vai ser mais bem desenvolvido no próximo. Então, assim, muita, muita coisa legal. E o que eu acho, assim, um dos lances que eu acho mais engraçado, mais legais dessa edição, é na última história, o Nergal, ele pega, e de novo a questão da crítica social, do momento que os Estados Unidos passavam nos anos 80, e que, os Estados Unidos não, a Inglaterra, desculpa, a Inglaterra passava nos anos 80, e que hoje em dia a gente está passando de novo, que é dos movimentos reacionários, do ressurgimento dos neonazistas. Então, na última história, lá no Preconceito Extremo, o Nergal acaba matando um grupo de neonazistas e fundindo os quatro num demônio único. E ele põe eles para atacar a Zed. A gente vai entender o porquê mais no próximo volume. E aí, a hora que eles atacam, né? A Zed tá na cama com o John. O John olha para aquele demônio lá de quatro cabeças, começa a rir até chorar. Aí ele olha, né, porque o Nergal, ele meio que costurou os quatro, então tem braço de um, braço do outro, a cabeça dos quatro, e ele vê, né, que tem num dos braços tem uma tatuagem do Arsenal e na outra do Chelsea. Aí a hora que os demônios estão pra atacar ele, ele fala, ó, o que que vocês fazem aos sábados, rapazes? Aí dois começam a gritar, Arsenal, os outros dois, Chelsea. E aí os caras, os monstros começam a sair na porrada com eles mesmos. Isso porra, é muito fantástico, bom, fantástico. Isso é brincar com a imbecilidade humana, né, cara? Cara, é muito bom. Isso é o Constantine, né, frio diante da situação tensa, com algumas sacadas muito bacanas, com crítica, com humor negro. É fantástico, cara. Eu adoro. E esse é só o começo, né, cara? É só a primeira pincelada de quem é o cara, desse humor dele, de como ele lida com tudo isso. Você falou aí da Gemma, por exemplo. Essa personagem, ela é só introduzida aqui, ela é uma criança aqui ainda, mas Hellblazer vai avançando muito, assim, e ela se torna uma personagem recorrente e de bastante importância nas últimas edições. Regi falou de como a magia funciona aqui nesse universo aqui do Hellblazer. E essa foi uma das coisas que, quando eu fui ler Hellblazer, me frustrou um pouco, sabe? Eu era bem mais adolescente e tal, e eu fui lá e, pô, é o John Constantine, eu quero ir lá e ver ele fazendo altas magia, deve estar cheio de círculos mágicos e, sabe? E foi meio estranho chegar lá e ver histórias onde tem muita história em que nem magia ocorre, tá ligado? Então eu ficava meio, caraca, mas que é isso? Como assim? Mas o personagem era trevozinho, né, Nick? Você... Era, na época eu escutava uns Gothic Metal e tal. Até hoje, né? Não, velho, não. Ele usava, ele pintava a unha de preto e usava aquela franjinha sombra, pra frente. Puta, velho, não, faz isso não. Essa imagem vai me atormentar o resto dos meus dias. Nick com cabelo lambido, sombra gótica, não, sobretudo cabelo... Matrix e... acendendo vela na encruzilhada, não, não. O cabelo lambido eu não consegui, meu cabelo era muito ruim pra eu deixar crescer, mas eu usava... E perdi debaixo do braço, hein? E ouvindo mais... Mas eu usava uma bandana, cara, porque aí ficava, sabe, sombriozão, uma bandana na cabeça, lápis de olho, pô. Cara, eu vou ter mais pesadelo com isso do que tudo que eu li no Hellblazer nesses últimos anos. Nem precisava de terror, né, meu? Porque Londres nos anos 80 era isso, cara, devia ser assim, né? Porque esses caras aí, esses hooligans, meu, é um negócio assustador, né, meu, assim, Margaret Thatcher, tipo assim, um negócio pesado, cara, assim, né, Londres dos anos 80 é um Brasil, estamos chegando lá, cara, se a gente caprichar, a gente chega lá, meu. Puta, assim. Eu ia falar isso, cara, Brasil 2019, nego, é isso aí. Idolatrando Margaret Thatcher, ah, não, cara, nem me fala não, que eu já fico deprimido. Né, tem os Yuppies lá, né, meu? Tem aquela relação, a Bolsa de Valores Infernal e os Yuppies, que assim... Cara negociando almas lá, bicho. Exatamente. Essa historinha, cara, é muito legal também. É o espírito da época, assim, meu, assim, é sintetizado na história, assim, né, e traz, claro, traz uma nota fantástica, mas ela não chega a ser, assim, é quase um realismo fantástico, vai, meu, assim, sabe, é um pouquinho acima do tom normal, assim, e eu acho isso fantástico. Essa história, ela foge um pouco da do que normalmente se vê em Hellblazer, né? Porque a gente vê até, às vezes tem um tom meio de uma comédia, né? Assim, e mostrando assim demônios abertamente, conversando e focando assim neles. Foge um pouco do Hellblazer, onde as coisas estão mais assim nas sombras. Esse eu também achei muito aberto. Os caras estão com várias telas assistindo assim, TV, assistindo o que tá rolando na tela, assistindo a Thatcher lá dando um discurso, enquanto um demônio gordão tá lá controlando toda a parada. Isso é meio esquisito mesmo de ver no quadrinho. Eu acho que eu queria colocar aqui só algumas coisas que... Duas histórias dessa revista foram adaptadas para série de TV do Hellblazer, do Constantine, né? Essa primeira história do encadernado, do Gary Lester, né, do demônio lá da fome e tudo, ela foi adaptada para um episódio que eu gosto até, para mim é o melhor episódio da série, que eu acho que é o episódio número 4, ficou bem adaptado, e eles adaptam também o episódio da gema, né, das noivas, isso, das noivas e tal, eles adaptam também, então são duas histórias aí que eles acabaram aproveitando bastante, e como a gente tava colocando aqui como as coisas estavam sendo apresentadas, né, nessas primeiras edições, algumas das características principais do John Constantine, e eu acho que a principal que a gente, que tem, uma das principais que tá aqui também é como aquela coisa das pessoas que se aproximam do John, como elas têm um destino, assim... horrível, todos, né? Todo mundo acaba sendo morto. Então, a história, a primeira história já começa e já tem uma legião de fantasmas ao redor do John. Então, já tem histórias de antes, a gente já sabe que pessoas morreram por causa dele e é só o começo, sabe? Muita gente ainda vai morrer ao redor do John Constantine ainda durante todo o Hellblazer. Deixa eu fazer dois comentários rapidinhos aqui. O primeiro é que bacana esse paralelo que vocês estavam traçando aí daquela Londres com o nosso Brasil. Assim como aquela Londres tinha os Yuppies, né? Nós temos os empreendedores, geração de valor e que tais, que estão na mesma pegada aí. E a segunda coisa é que ser amigo do John Constantine é igual a ser um camisa vermelha em Star Trek, né? Você sabe que aquele cara ali, aquele extra, vai morrer. A gente tinha, antigamente tinha os Yuppies, meu, mas agora a gente tem os YouTubers, meu, que é um pouquinho pior que os demônios, cara. Não. Pior mesmo é quando esse cara é da geração de valor, bicho. O empreendedor. Ainda teve a banda do Constantine, a membrana mucosa, né? Tem até vídeo no YouTube, né, Nick? Pois é, cara. Assim, o John, ele teve... acho que todo londrino na década de 70 teve uma banda punk depois de Sex Pistols, né, cara? Então, como o John tava por lá, nada mais justo do que ele também fazer a banda dele. Então, ele criou lá o membrana mucosa. Ele, o Gary, que aparece aqui também nesse encadernado, mais dois amigos, o Lazy e o Beano, eles montaram essa banda punk aí na onda. Acho que tem uma história lá na frente que até mostra que o Chess era a hold da banda, sabe? Meio que pra mostrar que o cara tava ali sendo capacho do John desde muito antes. E aí teve uns caras que chegaram a gravar uma música, que o Delano escreveu a letra dessa música e publicou em Hellblazer, no primeiro anual do Hellblazer. A história inteira são cenas da banda tocando e a letra da música. Então um grupo aí, uma banda chamada Spider Legs, os caras foram lá e tocaram uma versão lá, o que seria mais ou menos próximo do que o Membrana Mucosa tocaria ali nos anos 70, e cara, ficou bem legal, sabe? Ficou bem naquela linha punkzona, ninguém sabe cantar, ninguém sabe tocar, é só barulho e tal, mas ficou bem, bem bacana. E o vídeo vai estar no post, então se você está escutando pelo feed, dá um pulinho lá no post e dá uma sacada nesse vídeo. Vamos seguir para o segundo volume, que é o Triângulos Infernais. Bom, esse segundo volume é um volume bem extenso em relação à história, ele caminha bastante e ele começa fechando aí esse plot da Zed com a Cruzada da Ressurreição e esse embate dele, Língua de Fogo, Cruzada da Ressurreição, Exército da Nação, que é o seguinte... Pra essa galera, a Zed é a nova Maria e ela vai dar luz ao novo Messias. O Nergal não quer isso. O Nergal quer assustar aí esse desequilíbrio que eles encontraram, essa profecia no inferno, uma pedra encontrada no inferno e que precisa ser destruída para manter o equilíbrio. O inferno já tá cheio de problemas. A gente já viu aí alguns problemas em outras histórias da Vertigo que o inferno tá passando. E o Nergal vai à terra do John, que tá aí cheio de, dos fantasmas do passado dele, esses amigos todos que já morreram desde o começo e ao longo do primeiro volume. O Pekku é mais um dos seus amigos, o último da velha turma, como ele fala, que é o Hit, que é um cara muito piado. Ele se sente assim, não é usado esse termo, mas ele se sente um tecno xamã. O cara, ele consegue fazer uma interface aí com uma máquina. E ele, aquela que a gente estava conversando mais cedo, da viagem lá do cara, é pixelizada, entrando nesse mundo espiritual, uma sacada muito legal, assim, de página dupla do Ridgway. Ele tem umas composições muito bacanas aqui, justiça seja feita. E, pô, velho, essa história me marcou na morte do cara, porque mais um camisa vermelha do John, porque ele fica preso nesse universo virtual aí. E o John desliga a tomada, tipo, pô, o que eu vou dizer pro cara? Não volte pro seu corpo, não, o seu corpo feitou, tem uma combustão espontânea aqui, não tem pra onde você voltar, não. Ele simplesmente puxa o plug mesmo, como se estivesse desligando um aparelho de alguém que tá lá numa UTI. O mais legal nessa hora, né, é que o amigo dele tá dentro do computador e fala: encontrei o terminal, John, não sei o quê, não deve ser difícil e tal. Aí o John fala: não, beleza, beleza. Ele acende um cigarro, o cara falando e tal. Ele: não, tá tudo ótimo aqui. Ele acaba falando pro cara o que que tá acontecendo e tal, tomando coragem, aí ele desliga o plug. E aí ele fica com a culpa do cara e tal. E depois ele vai aparecer mais pra frente, né, no volume seguinte, e é mais maneiro ainda o desenvolvimento que o Delano dá pra essa história. Muito bacana como o John vê o corpo pegando fogo, solta um puta que pariu, que... eu faria isso também, a gente faria isso. Daí o John consegue a informação de onde a Zed tá... Mas ele tem uma piração com esses fantasmas dele do passado, não sabe lidar com isso na volta para Londres, e ele simplesmente pula do trem que ele tá. E fica loucaço como é que isso aconteceu. A gente só encontra o John na história seguinte acordando todo quebrado, as pernas engessadas, um braço engessado, no hospital e fazendo o primeiro contato mais pungente, assim, com o Nergal, né, que vinha a ser o seu grande antagonista aí, por uma boa parte dessa fase do Delano. E o Nergal explica pra ele qual é o problema, o que é que ele precisa evitar e quer a ajuda do John. O John se recusa a princípio, mas acaba cedendo porque ele tá preocupado com a Zed. Diz: tá bom, mas olha como eu tô, você vai ter que dar um jeito de me tirar daqui, bicho, senão não vai ter tempo. Até o próximo solstício eu não vou conseguir evitar essa gravidez. E aí rola a famosa transfusão de sangue infernal, que faz o John suco de frutas gummy dele, né, que desperta logo, quebra logo o gesso e já sai pulando janela e tudo mais, e vai atrás da Zed. Esse diálogo dele com o Nergal eu acho uma das coisas mais legais no arco do Delano, né? Ele tá ali todo quebrado, todo fodido, tá indefeso, né? O demônio podia matar ele, podia torturar o que fosse e tal. Aí, assim que ele acorda e vê o Nergal com a língua gigante lá lambendo ele, ameaçando ele, o que o John fala é: eu sabia que o sistema de saúde estava em más condições, mas contratar demônios para tratar os pacientes é o fim da picada. Ele não dá o braço a torcer nem fodendo. Aí o Nergal faz a oferta para ele e tal, né? E ameaça ele. O John todo fodido, todo quebrado, ele vira pro Nergal: o que você vai fazer? Vai quebrar minhas pernas? Então o tempo todo, né, ele tá blefando o demônio. É, isso, ele sabe que o Nergal pode matar ele a qualquer momento, mas ele tem que blefar, como assim, toda boa negociação, você tem que ter um trunfo, você tem que ter algo mais do que ceder o que o cara quer. Então, o tempo todo, o John dá a entender que, foda-se, você quer me matar, quer me torturar, você não vai conseguir o que você quer e você precisa de alguma coisa. Então, ele vai levando o Nergal, até o momento que o Nergal também apela, ameaça matar as crianças do berçário, ameaça matar o segurança lá do hospital, e o John aceita fazer parte do plano para melar o negócio do Exército da Salvação, desde que o Nergal restaure ele. Então é o que eles acabam fazendo. E também é interessante, né, que eles colocam que o próprio negócio do Exército da Salvação dá certo não era o ideal, né? Ele fala da importância do equilíbrio entre a bondade e a maldade, entre o céu e o inferno, e que não era a hora, né, do juízo final. E que com o que o Exército da Salvação estava fazendo, eles iam antecipar o juízo final, que era algo que o John também não queria, né? Então, assim, não é que ele topa ajudar o Nergal para ficar do lado do mal. Ele acaba cedendo para salvar as crianças, ou segurança e tudo, mas também porque o plano do Exército da Salvação não era bom. É, ia antecipar um juízo final que não era para acontecer naquele momento. É, uma coisa bacana do Constantine, tava, minha esposa adora o filme do Constantine com o Keanu Reeves, não briguem com ela, coitada da civil. Mas é um filme. Ah, também, é um filme legal. Também. Agora você pisou na canela do Regi, ele vai te dar uma voadora no peito. Cara, abri o microfone pra falar, olha, muito bom gosto, hein? Tá de parabéns. Pô, aquele filme do Constantine é muito bom, pô. Não, apesar do Keanu Reeves. Eu adoro. Não é Constantine, né? Mas isso, não é Constantine, mas é um filme divertido. Então, mas sabe qual que é o problema? O Nick falou do seriado. E o ator, ele é a cara do Constantine. Só que ele parece. Sim. Ele parece, sabe, aqui em São Paulo tem muito, cara. Sabe, Boteco não sei o quê, Boteco São Bento, Boteco. Que é aquela experiência controlada, meu, assim, de boteco, sabe? É boteco pra quem não vai em boteco. O Constantine do seriado é a mesma coisa, meu. É o mulambento que, sabe, se produziu pra ser mulambento, meu. Aí não me convence também. O Constantine é um cara difícil, cara, de você, assim, caracterizar. Porque ele ganhou vida própria, cara. Eu concordo com o que o Nick falou mesmo. As capas do... Esqueci o nome dele. Red Street. Isso. Aquilo lá é o Constantine, cara. Ele aquela pessoa é o Constantine, cara. Então, assim, ele é difícil mesmo, assim, meu. E aí o Ken Reeves fez o que tinha que fazer, assim, né, meu? Daquele jeito, assim, né? Me incomoda mais o menininho, o Chaz dele lá, o... Porra, pegaram o menino do Transformers. Esse é a cagada do filme. Porra, mas não acertaram no Chaz nunca, né, cara? Porque... Não. Na série bagunçaram também, assim, num nível, cara. Pois é, voltando aqui, gente, o que eu falava é que ia fazer esse paralelo com uma outra série que a gente aqui em casa gosta muito, que é The Mentalist, que é uma série que não tem sobrenatural, pelo contrário, né, ela desmistifica muito essa coisa de paranormalidade, mas é uma série que você não tem, você não pode confiar no personagem principal, você sabe que ele tá armando alguma, que não dá pra confiar nele, e o Constantine é isso a décima potência, você... ver, principalmente em algumas outras fases, como na do Ennis, ele já dá aquele sorrisinho escroto, você diz, pronto, vai fazer merda, puta que pariu. Dá pra sentir isso um pouquinho aqui, ainda que esse John não seja tão sacana assim, mas você consegue sentir que ele não vai seguir o que o Nergal quer em algum momento. E aí, fechando o arco, a gente tem o John mais piada ainda, porque ele fez, puta merda, eu tenho sangue do demônio no meu corpo agora. Ele acha que ele chegou num novo nível baixo, num nível subterrâneo, que ele sempre acha que não dá pra piorar e piora. Chega no fundo do poço até que ele encontra, dentre tantos fantasmas desses que ele tem visto, o fantasma do passado dele, que diz assim, deixa de ser cuzão, seu merda, né? Ele já chega a ser seu merda, pare de sofrer, faça o que você sempre faz, você tem que ser esse escroto mesmo. E daí que agora você é um escroto com o sangue do demônio, né? E aí a gente não sabe se é com esperança renovada ou se é desespero total, ele põe em prática o plano dele, que é o pior plano possível, ou talvez a única solução, que é macular a poesia da Zed, tornando ela assim inapta para receber, né, essa semente divina. E eu não sei, o que é que vocês acham disso aí, dessa saída do John, foi uma retomada, uma volta dele por cima, ou foi o outro fundo do poço depois de receber o sangue do demônio? Ah, cara, eu acho que é uma puta de uma sacada em todos os lances, porque dentro das cartas que ele tinha pra jogar, foi a melhor saída possível. Ele ferrou o Exército da Salvação, ele pegou acabou com o plano dos caras. E a cara do Constantine, né? Assim, pra fazer o que ele acha certo, ele acaba ferrando um monte de gente junto. E ele ferra a Zed, que ele gostava, dá uma seduzida nela, dá uma catracada e já sabe que aquilo vai ferrar o plano do Exército da Salvação. Ele sabe que ele tá com o sangue do demônio no corpo e que aquilo acabou com tudo que os caras tinham planejado, né? E aí ele vai procurar o Monstro do Pântano. Na verdade, o Monstro do Pântano procura ele por um favor. E ele aproveita e usa o Monstro do Pântano para se livrar do Nergal. Porque ele sabe que o Nergal, independente dele ter feito, dele ter atrapalhado o plano do Exército da Salvação, uma hora ou outra o Nergal vai voltar para ferrar ele. E aí ele se une ao Monstro do Pântano. Na verdade, o Monstro do Pântano procura ele, acaba mandando ele para um... né, tipo um plano astral, enquanto ele usa o corpo do John para tentar engravidar a namorada dele lá. Mas o John aproveita isso para jogar o Nergal no mundo onde o Monstro do Pântano tinha domínio absoluto e o Nergal não poderia vencer eles. Então assim ele se livra do Nergal e do Exército da Salvação. Tudo bem que no final ele volta lá para o apartamento que ele morava e o Nergal matou todo mundo que ele conhecia. Isso vai gerar consequências nos próximos volumes. Mas foi a saída que ele teve, foi a saída Constantine, né? Resolveu o problema sacaneando os outros. Então não tinha como mais ser mais Constantine impossível. Eu tive uma visão diferente nessa questão do Monstro do Pântano aí. Fazendo só um apanhado rápido aqui, né, nesse primeiro cross aí com o monstro. A gente tem o Monstro do Pântano usando o corpo do John para poder fecundar a Abigail, a Abby Cable, que é a sua namorada, a esposa, enfim. Aí na segunda parte após a revitalização do Alan Moore, já tá com o Rick Veitch. Isso acaba jogando de volta o Constantine para a mira do Nergal, porque até então o Nergal estava até comemorando, conseguiu o que ele queria, o Constantine comprou a parte dele, beleza, mas aí ele percebe que o Constantine foi usado para fecundar um broto, que é o broto do verde lá, né, que seria o novo representante do verde após o Monstro do Pântano, e isso tem aí um novo desequilíbrio. E a gente tem aí também a questão do Etrigan com o Vingador Fantasma discutindo, né? Pô, mas ele tá maculado, o que é que isso vai acontecer, não sei o quê. No final das contas, permanece o equilíbrio porque o sangue do Nergal tornou impuro o broto. E o broto não é essencialmente bom mais. Ele vai ter a mesma dualidade humana, demoníaca, celestial, o que seja. E isso corrompe os planos também do Nergal no primeiro momento. E aí ele fica puto e vai até as do John, dizendo, né, você vai sofrer agora. E quando o John chega na casa dele, que é uma coisa que foi estabelecida logo no comecinho desse arco, é que o John paisava aquele cantinho ali, aquelas pessoas. Então aquilo ali foi um golpe muito baixo, o John fica puto, desolado e jura vingança. A gente termina esse arco, esse volume, com o John possesso, não possuído, mas possesso de raiva. E é interessante, né, cara, que no final ele descobre que era o Nergal em Newcastle, que vai mostrar no próximo volume o que aconteceu em Newcastle, e ele descobre que o Nergal que fodeu a vida dele desde o começo. E eu não podia deixar de comentar, cara, o lance que eu acho mais maneiro nessa edição é que o Monstro do Pântano vai, ele possui o Constantine, a namorada do Monstro do Pântano odeia o Constantine, e o Monstro do Pântano leva um trabalho para convencer que é ele mesmo, tal, ele transa com ela, fecunda ela enquanto ele é Monstro do Pântano, e no meio da treta com o Nergal, com o Monstro do Pântano, o Constantine acaba voltando pro corpo dele, no momento em que o corpo estava transando com a namorada lá do Monstro do Pântano. Ela tá lá, ai, Alec, eu te amo. É no meio do negócio, ele, olha, não sei bem como te dizer isso, mas não sou eu, não é ele faz um tempinho aqui, ó, sou eu, viu? É muito bom. Só dois destaques aí. Primeiro, a vingança do Alec com o Constantine, né? Aquela tatuagem feita na bunda. Muito bom também. A puta sacanagem. E o segundo, que eu não lembrava disso, foi preciso reler mesmo. Quando o Alec possui o corpo do Constantine e viaja de Londres pra Washington e lá vai seguir por terra, ele conta o Funk Flashman, que é o parceiro aí do Senhor Milagre lá, criado pelo Jack Kirby como paió de Stan Lee. A gente falou dele no Sete Jagunços sobre o Senhor Milagre do Tom King. Isso aí é uma paródia, é uma crítica, enfim. E ele aparece também aqui querendo apresentar o Constantine ao Darkseid, querendo fazer uma rinha de superpoderosos, e sabia que o John é um elemento de causa aí bacana pra isso. É, não vai pra lugar nenhum isso, a gente sabe que isso não vai ser aproveitado depois, mas é um easter eggzinho aí bacana. É mais um demônio, né, Maurício? É, exatamente, mais um demônio na história. É mais um demônio que aparece. Bom, vamos seguir, aí a gente chega no volume 3 e acho que a gente pode até fazer, emendar o volume 3 com o volume 4, né, que no volume 3 é o Newcastle e a Máquina do Medo, primeiro ato, e o volume 4 é a Máquina do Medo, o segundo ato. Então vamos falar primeiro de Newcastle, né, fala um pouquinho dele, o Reginaldo. Cara, é assim, Newcastle toda hora é citado, assim, nas histórias do Constantine. É assim, vamos dizer assim, é um ponto de virada, né, na vida do personagem. E, finalmente, nessa história, você entende por quê. Porque é uma puta história pesada, né? Aparece a maioria dos fantasmas que acompanham o John, né? Só que eles estão vivos ainda, né? O que é bem legal, né? E mostra o Constantine, assim, jovem, né? Ele é depois da... Quando ele abandona a banda, e ele tá com esse pessoal, que é um grupinho, assim, que entende de magia, né? Cada um tem uma especialização. Então, tem aquele amigo dele que mexia com computador, tem o... Aquele Ben, né, que é o menino que vamos dizer assim, é especialista em livros de magia, tem a freira antes dela ser freira, né, tem uma mocinha, uma gostosinha para o Constantine, né, dar uns pega, e todo esse pessoal vai para Newcastle, né, que assim, é um fim do mundo. Newcastle na Inglaterra é horrível, por si só já é horrível, né, é um lugar que não tem nada mesmo, nada, nada, nada mesmo, né, e eles vão onde a banda do Constantine se apresentava, né, onde tinha um cara que era também, né, vamos dizer assim, praticante de magia, só que também era um crápula pior do que o Constantine, né, porque abusava da filha, fazia a filha participar dos rituais, esses rituais envolviam sexo, né, então quando eles chegam lá, eles encontram a menina, mas não encontram o pai, né, encontram aquela atmosfera pesada, aquele ambiente carregado, e depois você vai descobrir por quê, né, a menina, ela invocou tipo um cão demônio, né, e acabou matando todo mundo, né. Para enfrentar esse cão demônio, o Constantine, ele vai e faz aquele ritual, que é quase assim um ritual de magia goétia, né, onde você invoca um demônio, você sabendo o nome dele, sabendo o símbolo dele, né, e fazendo uma invocação correta, você pode barganhar alguns serviços ou favores, desde que você esteja nesse ambiente controlado, vai, vamos falar assim. E não é o que acontece, né? Por um erro que depois se acaba sabendo que o nome do demônio está errado, o Constantine acaba invocando o Nergal, que assim é muito sagaz, né, meu? Porque ele aparece para a freira na forma do Constantine, que ela era caidinha por ele, né? Ele aparece, o Constantine faz até a invocação correta, né? Eu quero que você apareça numa forma que não me assuste, tal. Então ele aparece, ele entra dentro do corpo da menina. É assim, cara, aí desanda tudo, né, meu? O resumo da ópera é que assim, o Nergal acaba levando o Constantine e a menina para o inferno. O Constantine até tenta trazer ela de volta, só que só traz o bracinho dela, né, meu? Que é uma cena, assim, horrível, que lá mais para frente, quando o personagem reaparecer, ele referencia essa questão do braço, e assim, é uma coisa chocante, né, meu? Porque era uma criança, isso até abalou eles, ele ficou um tempo internado. É mais, vamos dizer assim, é mais um tijolinho que forma a personalidade do Constantine e dá peso para ele, né? Porque eu acho até assim, a parte mais legal do personagem é até ele ser assim, ele é garganta às vezes, ele é fodão, assim, igual o Mauro falou, ele tira sarro do Nergal no hospital, mas ele não, ele estava totalmente impotente naquela situação, né? E ele, assim, que ele foi aprendendo só com a experiência, que ele, se ele fizer um negocinho errado, ele ou alguém próximo dele vai pagar o preço, né? Então eu acho muito legal isso, cara, muito legal, assim, dele ser nada poderoso, assim, ser um cara, assim, que trabalha com as ferramentas que estão em mão e de vez em quando dá certo, de vez em quando dá muito certo e de vez em quando pode dar errado, né, meu? E aí tem um preço a se pagar, cara. Cara, você falou aí que o Newcastle é um dos tijolinhos que forma... Eu diria que é um tijolaço, né, mano? É o maior trauma, acho, da história do John. É Newcastle. E isso perdura por muito tempo ainda, sabe? Aqui a gente sabe o que aconteceu. Olha, mostraram pra gente o que aconteceu. E isso volta com o... Volta no próximo, nos próximos encadernados, no Infernal... isso volta lá no com o Paul Jenkins também, volta a falar da personagem, e só vai ter uma conclusão mesmo quando o Andy Diggle pega o personagem. Então isso vai voltar, cara, muito e muito, faz parte do personagem, e é pra mim o maior trauma dele, assim, e é uma história onde ele vira um menino, tá ligado? Ele, quando se trata de Newcastle, ele fica perdidaço. Além de ter influenciado tudo que o Constantine virou dali pra frente, em todos os arcos, em todos os autores, de ser o maior trauma dele, de ser o maior arrependimento dele, porque ele condenou uma inocente ao inferno, em todas as cagadas que ele fez, ele matou amigos morreram diretamente por causa dele e tal, mas mandar uma criança pro inferno, ainda mais uma criança que já tinha sofrido tanto que nem a Astra, foi um negócio que traumatizou ele, tem todo o período que ele passou em Ravenscar por causa disso. E assim, para mim, a melhor conclusão para o drama de Newcastle não tem nem no Diggle, nos outros autores. Eu acho que quem fechou bem uma semi-redenção pelo que ele passou foi o Jenkins lá no arco dele. A gente vai falar isso, quem sabe, algum outro dia. Já estou requisitando a pauta aí. Mas Newcastle é fundamental para quem é o Constantine, para você entender que por baixo de toda... a sacanagem, a autoconfiança, a personalidade sacana do Constantine, tem um trauma e tem um cara que sofre por uma merda que ele fez e que ele vai carregar o resto da vida. É uma coisa que eu ia falar, né? Que ele é. A gente falou lá que ele tem essa empáfia, tem essa arrogância. Só que ele não é infalível, né? E quando ele falha, foi uma merda homérica, né? Que ele fez. Ele é até um pouco dessa arrogância que a gente fala, foi o que acabou acontecendo isso, né? Dele condenar a Astra lá pro inferno, foi muito também fruto da arrogância dele, né? Foi brincar com coisa que ele não entendia, e não foi só ele que saiu prejudicado, né? Então, é por isso que é esse trauma tão grande que ele carrega pelo resto das histórias dele, né? E realmente a história da Astra tem um fechamento mais na fase do Jenkins. Com o Diggle é mais sobre Ravenscar, né? Ravenscar e com o próprio irmão gêmeo dele, né? O Diggle trabalha os dois no arco curtinho dele. Bom, fala um pouquinho da segunda parte desse volume 3 e do volume 4, que é a Máquina do Medo, que foi dividido em. Acabou sendo dividido em dois encadernados, ô Mauro. Cara, a Máquina do Medo é uma história que começa com o Constantine fugindo da polícia por causa das pessoas que o Nergal matou e que a culpa teria recaído. Ele seria o principal suspeito da polícia, ele começa a fugir. Ele se refugia numa comunidade hippie. E esse é outro fator, né, do começo dos anos 80, né? A onda hippie já tinha passado, mas ainda tinha traços. Muita gente que escrevia ou que já era adulto na época havia passado, enquanto adolescente, enquanto mais novo, pela onda hippie. Então, o Constantine, que é todo punk, todo cínico, acaba caindo naquela comunidade, paz é amor, amor livre, e ele acaba emendando um relacionamento com a Marge, que tem uma filha que é diferente, que é a Mercury. Ela é muito madura para a idade, e o Constantine leva pouco tempo para descobrir que ela tem poderes. Não fica bem claro se eles são psíquicos, se eles são mágicos, se eles são místicos, o que que ela tem, mas ela é um ser poderoso. E o Constantine acaba vivendo com aquela família, entre aspas, né, dentro da comunidade hippie, até que a Mercury é identificada como poderosa por um movimento obscuro, da ideia, né, durante o arco, que é uma dissidência da maçonaria mais fanática e mais ocultista, e que quer usar ela para movimentar a Máquina do Medo, que seria a utilização das linhas de lei para despertar o medo, o terror, os traumas das pessoas e conseguir alcançar objetivos políticos e de dominação desse grupo, né? Dessa dissidência da maçonaria. Eles têm um nome, me deu branco do nome agora, mas aí o John, como a Mercury é sequestrado, o John entra numa cruzada para resgatá-la. E aí ele vai conhecendo outros personagens interessantes. Tem um jornalista que investigava esse movimento obscuro. Tem o policial Talbot, que era um policial honesto e que se contrapunha a esses movimentos, entre aspas, obscuros dentro da política, dentro das instituições. Ele acaba conhecendo o Sergei, que é um russo que estava trabalhando com essa ideia da linha de lei na Rússia e que a Máquina do Medo causa uma chacina tentando matá-lo. E ele se alia a eles para tentar enfrentar essa conspiração. É bem legal, eu gosto do arco, eu gosto de algumas ideias que são desenvolvidas nele, dessa ideia de sociedades secretas, do poder, de alguns lances bem cínicos que o Constantine tem em relação a eles, mas no final ele acaba descambando para uma viagem total, né? Entra para um negócio esotérico, a Zed reaparece. Então, no final, eu acho que na época o Delano devia estar tomando uns ácidos, porque ele foi longe nisso daí. O nome da sociedade, a maçonaria dentro da maçonaria, Mauro, é Magicaecus. Isso, né? Isso mesmo. É mago cego, que quer dizer, né? E eu gosto também desse arco. Quando eu li a primeira vez, eu não gostei. Eu achei muito comprido, achei, sabe, assim, muito cheio de coisa. E relendo para a pauta agora, cara, eu adorei, né? Porque eu acho que, assim, é uma virada do Constantino. Ele sempre tem essas viradas que ele quer dar na vida. Então ele abandona tudo, até por medo, né, daquela situação que o Nergal deixou com os vizinhos dele, mas ele acaba se envolvendo nessa sociedade aí, e assim, é inesperado, porque Constantino é muito urbano, né? Então é legal você ver isso. E ele muda de aparência, cara, que é assim, uma coisa assim, bem interessante também. Aquele visual que ele coloca, ele está fazendo algo também que é visto em magia, né? Que é a sução forma, e ele acaba tomando uma forma de fodão para fazer uma missão, vamos dizer assim, difícil, né? E eu acho que essa mudança de visual, tanta mudança assim junto, chega uma hora, eu desconfio que tem um dedo aí, embora a Karen Berger nunca, não é do perfil dela fazer isso, mas ela pode ter orientado, falado, ó, volta pro padrão que tava melhor, né? E aí ele, no próprio arco, por ele ser longo, o Constantine volta pro visual antigo, volta pra cidade mesmo, assim, mas relendo agora, eu acho ele muito parecido com a temática de Invisíveis, né? Eu acho que se o Delano tava fumando alguma coisa, ele tava fumando com o Grant Morrison, né, meu? Porque é muito parecido as histórias, assim, é muito similar, assim, aquela ideia de conspiração envolvendo polícia, envolvendo corporação, envolvendo sociedade secreta. Então, eu acho que é legal. Vou te falar que, relendo agora, eu achei fantástico, cara. E o retorno da Zed, Mauro? É muito interessante, porque a última vez que a gente viu a Zed foi lá no final do volume 2. Ela estava fanática, convertida lá pelo Exército da Salvação. O Constantine sacaneia ela e tudo vai pra merda. A conjunção dela com o anjo dá errado, morre um monte de gente. E você não acho que você nunca mais vai ouvir falar dela. De repente ela volta como uma pessoa iluminada, como quase uma xamã daquele grupo hippie, né? E a magia dela é muito inspirada no amor, no poder feminino, na força da mulher, que é uma temática até corajosa para a época, né? Para anos 80, hoje em dia está em voga de novo. Mas ela representa aquilo, um espírito livre, a força feminina, e ela se encontrou dentro daquilo, ela está confiante, ela se tornou praticamente um ser místico. E o Constantine continua tendo uma quedinha por ela, né? E aí é muito, muito cara do Constantine que a solução do problema, no final, seja ele transar com ela e com a Marge junto, então... É um barato. Cara, a Zed, ela superou, né, o Constantine, né? A Zed é aquela, assim, aquela mulher que passou por uma relação ruim, passou pelo Constantine boy lixo, né, meu? E superou, né, meu? Então ela voltou outra, voltou independente, transformada. Realmente tem um tom na saga de poder feminino, né? Que chega no final, ele é até deixado de lado, né, meu? Assim, o final desse arco, Constantine é largado mesmo. Fala, você fica aí, meu. Nós vamos resolver a situação. E é bem legal, assim, cara, você vê a Zed, ela ainda vai reaparecer, né? Mas eu acho uma virada super interessante, assim, porque no final, assim, foi sacanagem o que o Constantine fez, né? Ele tinha um relacionamento com ela, claro, né? Mas quando ele vai cumprir a missão do Nergal, ele pega ela, vamos dizer assim, frágil, né? Ela tá questionando os próprios valores dela, que ela foi criada dentro de uma daquela seita fundamentalista, né? Daquele grupo religioso. Então ela tava questionando o grupo religioso, né? E acaba se metendo com o cara errado. Aí ela fala assim, ó, nunca mais, meu, agora eu vou tomar conta do meu destino. E eu acho isso, puta, cara, é coisa de, né, meu, anos 80, falando um assunto super atual hoje em dia, né, cara? Vamos pro próximo encadernado, que é o volume 5, Histórias Raras. Maurício, sua vez novamente. Esse encadernado terá uma pausa aí na história do Constantine. A gente vai ter só um vislumbre aí do que vai vir a seguir no sexto volume, que é O Homem de Família. mas ele faz um interlude aí com o Hellblazer Anual 1, que é a história do Santo Sanguinolento. A gente entende que é o antepassado do Constantine aí, que é o Constantine, pupilo de Merlin, substituto do Arthur, do rei Arthur, né? Como o rei da Dumônia, uma parte ali da Inglaterra no século XI. E ele é um cara que, envolvido com magia, discípulo do Merlin, né? Não tem toda a glória do Arthur, mas ele é um cara muito poderoso, apaixonado pelo paganismo, pela deusa que ele cultua, e é um cara que ferrenho ofensor dos cristãos. Mas como Merlin disse pra ele, né? A gente tá vendo ele já velho aí, perto de morrer, ele decide fazer a passagem dele para esse novo mundo. E a cabeça de Merlin está lá cantando a história dele, dizendo pra ele: você nasceu 5 séculos atrasado. O Deus único já está no auge do seu poder. E os deuses pagãos, a deusa, estão sumindo. Você vai ter que entender isso. Ele entende até certo ponto e ele se torna um abade. Quando a gente começa a história, ele tá lá com um casal de crianças pequenas, 2 irmãos, provavelmente algum rito sexual. Quando ele tem um ataque lá, uma visão, ele diz que ele combateu um demônio, um dragão. E ele é um abade. Uma puta crítica aí também do Delano, né? E ele mostra como aquela abadia foi construída e como ela tem símbolos pagãos para manter o poder pagão vivo. Na verdade, ele não estava se convertendo ao cristianismo, ele estava se infiltrando no cristianismo, tornando o cristianismo um pouco pagão também. E a gente vê, né, nas catedrais góticas, barrocas, quantos ritos tem, quantos detalhes, caras de monstros, de mulheres, enfim. E veio do povo pagão, né, que não queria deixar sua tradição morrer de forma alguma, como a gente teve aqui no Brasil também, os negros que não permitiram, fingir, mascararam seus santos com o nome dos santos católicos para continuar cultuando. E aí um detalhe muito bacana, bicho, esse lugar que ele cria essa abadia, ele se torna um abade lá, o paladino de Deus, é a Camelot dele, é o lugar de poder dele, que se chama Ravenscar. Ou seja, é o mesmo terreno, o mesmo lugar que séculos depois o seu descendente se internou, né? Então, há uma ligação forte aí com esse local. E essa história toda é entremeada pelo presente, o John procurando uma fita cassete para vender desse jeito, fazer um dinheiro aí para um amigo dele que tem interesse em vender os direitos do o clipe da membrana mucosa, que é justamente esse que a gente conversou mais cedo aí, que é da música Vênus do Varejo, como foi conhecida aqui. E tem uma sequenciazinha de 8 páginas, bicho, muito legal, que é essa sequência que foi animada aí no YouTube, que canta. Eu não gostei da música, vou ser sincero com vocês, não gostei da música, mas a letra é muito bem viagem. E aí a gente passa a 2 histórias curtas, uma história em 2 partes do Grant Morrison, O Alerta de Defesa e Como Aprendi a Amar a Bomba, que é um conto de paranoia nuclear. Uma cidade da Inglaterra lá, vivendo a sombra de uma usina nuclear americana que está para ser instalada ali. Do lado, pertinho do sistema de defesa balístico da Inglaterra, que fica ali na base aérea de Flying Dales. Poxa, que nome. E o John chega lá a convite de uma amiga dele, colega dele da época de Ravenscar, doidinha também, mas com alguma mediunidade. E lá chegando, ela vai cobrir como fotógrafa um carnaval da cidade. Só que em paralelo aí está rolando toda a questão da mas essa usina vai ser boa pra gente, não vai ser boa. Toda a preocupação da época com a energia nuclear, se é limpa de verdade, se valeria a pena e a saúde das pessoas. E você tem na noite do carnaval da cidade, é uma forma da cidade dizer assim: a gente tem uma cultura bacana, a gente tem uma cidade que não quer morrer, então vamos fazer aqui uma festa, um evento, que é esse carnaval, as pessoas todas de máscara. Pra quem viu aí recentemente um Bella Academy, uma homenagem aí ao nosso amigo Nick Emo, que deve ter curtido então essas máscaras aí, como os dos assassinos lá de um Bella Academy, vai curtir essa história. Adoro. E acontece na noite do carnaval, a gente tem uma máquina psíquica que é ativada por um cientista. O cara tá loucão lá, tá reclamando dos cortes de verba e que ele precisava fazer isso, que ninguém entende o que ele tá fazendo. Ele ativa uma máquina psíquica que afeta as frequências cerebrais e libera os desejos mais íntimos das pessoas. Então aquelas pessoas que estão com suas máscaras já ocultando suas identidades, tem de repente todos os seus pudores anulados. E começa como a gente vê, uma noite de crime, na verdade uma noite de terror mesmo. Uma história que essa paranoia nuclear vai dar muita vazão aí. E o John entra nessa também, o John tá lá guiando. E é curioso porque é rapidinho só, geralmente os heróis ficam imunes aos controles mentais dos vilões, mas o John já começa louco lá, já, sigam a mamãe. Quando ele é libertado pela amiga dele, a Una, escorre pra uma boate, mas ele não consegue ficar salvo. O John tenta evitar lá o ataque da galera que tá querendo destruir a base. Na verdade, eles são contra a energia nuclear, mas a vida dele gira em torno de discutir aquela usina, o que é que vai fazer, e o padre da cidade é o principal, o voz contra a usina, e ele se torna o arcebispo bomba. É muito bacana aquele chapéu lá de sacerdote dele, se torna uma bomba na cabeça. E a arte do David Lloyd é, pra quem não lembra, né, o David Lloyd é o desenhista de V de Vingança. Ele tem um livro sobre São Paulo, se não me engano chama Reteatos, e ele consegue captar muito bem essa paranoia que o Grant Morrison quer contar pra gente aí. Você falando dessa paranoia com energia nuclear, que é um tema bem em voga, né, ali na década de 80, que é onde se passa mais ou menos as histórias do Constantine, início dos anos 90, todo mundo tinha aquele medo do mundo acabar no inverno nuclear, de uma guerra, né, entre as duas superpotências, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, né? Isso. A história já começa, na verdade, com uma referência a isso, com a base lá, que é o sistema de alerta balístico, né? Ou seja, se os mísseis voassem da Rússia, aquele seria o primeiro aviso, e os cidadãos do Reino Unido teriam 4 minutos para se proteger. Aí a história já começa com o cara questionando isso, né? Mas 4 minutos dá para fazer o quê? Não, e é interessante, né? Para mim, a questão que mais simboliza o medo nuclear no Constantine é lá no terceiro volume, entre Newcastle e o início da Máquina do Medo, que é uma história pouco depois do John ter vencido o Nergal, chama Na Praia. E é uma história assim, que me impressionou muito quando eu li na época. Eu acho que talvez seja a melhor... a mais sinistra representação em quadrinhos de um pesadelo, que é o John se imaginando andando na praia e ele tá vendo as pessoas, tá vendo uma mulher e tal, e de repente ocorre a explosão de uma usina nuclear e morrem os pombos, morrem as pessoas por radiação, as mortes horríveis, as pessoas que sobrevivem ou se matam ou viram mutantes, comendo peixes mutantes. O John, completamente canceroso, deformado, encontra uma das meninas que ele tinha visto na praia, acaba virando tipo a consorte dele, e aí ela engravida e acaba dando a luz a um bebê foca, que é devorado por uns pássaros esqueletos, sabe? É o ápice do terror nuclear, sabe? É uma história muito impactante, muito surreal, dá aquela dimensão onírica, aquela questão de sonho, e é uma história que me marcou, sabe? É um one-shotzinho, ela é meio fora da temática do Constantine, ela é muito mais assim para simbolizar o horror nuclear, mas ela é bem assustadora. Você lembrou aí, essa história realmente invoca pesadelos. Se você for ler... Uma foca de duas cabeças. Cara, e é o filho dele, né, a foca. É que praia na Inglaterra, cara, já é feia, né, meu? Ainda depois de uma bomba nuclear, né, meu? E ele fica morando na praia, né, meu? Isso. Cara, é horrível essa história, horrível. Ela é muito assustadora. Horrível, cara, de assustadora. É impressionante. Isso. horrível e bem legal. É só Constantine. Assim, resumiu Hellblazer. É horrível e bem legal. Ela é chocante, cara, mas ao mesmo tempo, assim, a hora que eu comecei a ler, falei, puta, lembrei que história é essa, cara. E ela é marcante, assim, porque realmente, assim, ele tá com os efeitos da radiação, a roupa rasgada e a mulher também. Então, cara, é horrível mesmo. Assim, você vai lembrando das coisas, assim, é um pesadelo mesmo. E não consegue parar de ler, né? O Delano, ele conseguiu transmitir a noção de pesadelo. Cara. Isso, cara. É uma das melhores representações de pesadelo para história em quadrinhos que eu já li. Lembra muito, quando eu li da primeira vez, me lembrou muito aquele um filme antigo, né, que é O Dia Seguinte, que narra mais ou menos isso, né, o que acontece nos Estados Unidos depois que uma bomba nuclear explode no solo americano, e como as pessoas vão deformando, vão se perdendo, como aquela sociedade vai se misturando. Claro que o filme tem um final feliz dentro do possível, mas não é a minha proposta dessa história, que marca mesmo. Maoi passava muito no cinema em casa? É, exato. As madrugadas do SBT. E perseguindo aqui, fechando esse volume, a gente tem uma história do Neil Gaiman, que vou trazer logo uma curiosidade aqui. Essa história já teve 6 publicações no Brasil. 2 versões desse volume, pela Panini, né? O papel LWC e o Pizzabyte. Eu particularmente gosto muito mais da versão do Pizzabyte, casa muito mais com o teatro, como essas entrevistas foram pensadas na época, a colorização, mas enfim, vai de cada um. Essa história foi reunida numa coletânea do Gaiman também, Dias da Meia-Noite, que aqui saiu 2 vezes também, saiu pela Metal Pesado e por uma publicação coletânea da Devi chamada Nas Ruas de Londres. Foi meu primeiro contato com essa história, e foi a primeira vez que eu li o Constantine sem ser escrito pelo Garth Ennis, só tinha conhecido da Abril, daquela mensal da Vertigo da Abril. E esse conto do Neil Gaiman chama Abraço, Hold Me, no original, cara, ele é muito tocante, assim, sabe? Não é bonitinho, como muita coisa do Gaiman, pelo contrário, ele tem uma pegada de horror que é bem do Hellblazer mesmo. E basicamente é a história de um mendigo que se junta com alguns amigos e invade um apartamento para se aquecer no inverno londrino. E dos 2 amigos dele, um casal lá, se abraça pra poder aguentar o frio e não morrer. E ele não tem ninguém pra se abraçar, ele joga uns jornais assim em cima dele e tudo mais, mas ele não resiste. E você vê na história, no texto do David McKean, que desenha essa história muito bem desenhada, ele sumindo. E ele acaba se tornando um espírito naquele local ali. E ele passa a procurar as pessoas. A gente vê ele pela primeira vez, uma menina gritando: mamãe, mamãe, tem um cara feio e fedido aqui no meu quarto. Menina, deixa disso, não sei o quê. E quando ela abre a mãe abre a porta do quarto da filha, vê realmente o cara, assim, que abraça ela. Ela congela na hora, ela fica muito fria e desmaia. E o John encontra essa menina na rua, saindo lá da casa de uma outra personagem. E quando essa menina vai ver o que é que tá acontecendo, e conta o fantasma também, ele fala: caralho, o que é que eu faço agora? E ele conversa com o cara, com o espírito, aquele poltergeist, e o cara diz: tá frio, quer um abraço. E o John, sem medo, abraça o cara, e o cara desaparece, assim. Eu até botei essa imagem aí no nosso roteiro, que é muito bacana, quando ele fala assim, que não tinha ninguém, ele só queria um abraço. Uma puta crítica também é isso que o Reginaldo falou no começo, né? Londres era feia, Londres era suja, muita gente perdia o emprego, não tinha pra onde ir, morava nas ruas. A história começa com a dizer assim, não tinha tanto sem teto nas ruas antigamente. Foi o que aconteceu. Deixa você tão desolado quanto o John no final da história, ali baixando a cabeça e dizendo assim: por apenas um instante, o escuro não é assim tão ruim quando te abraço. Essa história é bem, bem tocante mesmo, cara. Eu lembro também da primeira vez que eu li ela. E, porra, você termina numa bad grande, né? E eu acho muito, muito foda o traço do McKean aqui também, sabe? É bacana como o McKean tem uma colaboração longeva com o Gaiman, né? E parece que um sabe o que o outro vai fazer ali. E o uso das cores também é muito bacana. A história é quase toda preto e branco. As cores que tem são pra reforçar o frio, a respiração dos personagens, né? Aquela nevozinha que sai da boca deles, o vento e a cor da noite mesmo. Tudo evocando o frio. Isso é lindo, bicho. Eu não lembrava tanto dessa história assim. Aí fiz como o Reginaldo fez com a história da praia, né? Eu disse, pô, essa história, bicho. Vou ler. E ver o Constantino pelo traço do Maquin me lembra uma historiazinha curta, eu não lembro onde isso saiu. Eu até fui procurar se era no fim dessa história que isso rolava, que o John e a Morty se encontram e eles fazem. É tipo uma historinha sobre o uso da camisinha, eu acho, sobre AIDS, algo assim. E é com o traço do Maquin, e aí assim que eu bati o olho na história, eu já lembrei, assim, vocês já viram, já viram essa história já. É um especial, né? Realmente é de divulgação, é um material. É. Promocional a respeito de sexo seguro e num transe com Constantine, assim, né? Cuidado. Cuidado, bela podre, né? Pois é. Coisa rápida, assim, só porque foi o traço do Maquin e eu percebendo que o Constantine do Maquin também é um dos que eu curto muito. Vamos pro próximo encadernado, que é o homem de família. Fala um pouquinho dele, ô Mauro. Nesse, o Constantino enfrenta uma ameaça extremamente humana. É um serial killer velho, um ex-policial, que costuma matar famílias. Então, tem a introdução lá no volume 5, mas no volume 6 mostra, né? O Constantino já conhecia o rosto do homem de família e ele já sabe... o esquema do homem de família, que tinha um conhecido do Constantine que indicava vítimas para ele em troca de pegar souvenirs. Um cara que colecionava souvenirs de serial killers. O Constantine se faz passar pelo homem de família para prender esse cara e para tentar arrumar pistas do homem de família. E aí começa um jogo de gato e rato. O Constantine tentando pegar o homem de família antes que o homem de família chegue até ele e o mate. E nesse ínter, enquanto um tá caçando o outro, o homem de família acaba descobrindo que o Constantine tem um pai ainda vivo em Liverpool. E ele vai até Liverpool para matar o pai do Constantine e descobrir informações sobre ele. Então, né, essa história marca a morte do pai do Constantine. E o Constantine sente, por mais que ele tivesse raiva do pai, tivesse frustração pelo pai sempre ter tido ressentimento do Constantine, entre aspas, ter matado a mãe quando nasceu, né? E quando o Constantine nasceu... Ele tinha um irmão gêmeo, isso vai ser mais explorado no próximo volume. Mas só o Constantino sobreviveu e o gêmeo morreu e a mãe morreu e o pai sempre ressentiu, então nunca foi um pai muito presente. Era alcoólatra, era agressivo, era meio reacionário. Por tudo que o Constantino tivesse de ressentimento do pai, ele ainda sente a morte dele e por mais que ele queira se vingar, ele sabe que o homem de família é muito perigoso e tá atrás dele. Então eles armam um jogo de gato e rato. O John prepara uma armadilha para tentar pegar o homem de família. E o homem de família tá no encalço dele, aproveitando a experiência que ele tem e tal. Até que chega a hora do vamos ver, né? O Constantine arma uma armadilha, o homem de família vai atrás. Depois o Constantine perde o assassino. Se mistura no meio de uns hooligans para tentar passar incógnito. O homem de família segue ele até um ponto em que eles chegam na hora do vamos ver e o Constantine finalmente tem que fazer algo que ele nunca tinha feito antes, que é matar alguém com as próprias mãos, né? Muita gente já tinha morrido indiretamente por erros do Constantine, como consequências do que o Constantine tinha feito, mas ele chega no ponto do homem de família que é ou matar ou morrer, e os dois estão se agredindo, o homem de família tá com faca pra cima dele, e o Constantine acaba matando. E no restante desse arco, o Constantine sente o impacto de ter tirado diretamente uma vida, o quanto que isso abalou psicologicamente ele. Então, é uma baita história, uma história poderosa, mostra bastante sobre quem é o Constantine, sobre dinâmica familiar e aquilo que o Nick falou no começo, né? Em várias histórias do Hellblazer, em todos os arcos, às vezes é mostrado que o ser humano é pior do que qualquer demônio ou qualquer ameaça sobrenatural. Essa história não tem nada de sobrenatural e é assustadora. Cara, e lembra também, Mauro, que isso daí, assim, é relacionado com aquele, com a casa de bonecas, né? Com o arco do Sandman, né? Que o homem de família, ele ia ser um dos convidados especiais lá daquela reunião lá do serial killer, né? Os colecionadores, e ele não aparece porque o Constantine matou ele, né? Exatamente, cara. Puta, quando eu reli agora, na época eu não tinha lido Sandman, quando eu li essa história a primeira vez. Quando eu reli, eu falei, caramba, olha aqui, nossa, o negócio da casa de bonecas. E tem a outra referência também, passou batida, a gente esqueceu de comentar. Isso. É lá no volume 4, no Máquina do Medo, que encaixa com o volume 4 do Sandman, que é o encontro do Sandman com Constantine. Então aparece na história exatamente o finalzinho do Constantine pedindo pro Sandman aliviar os sonhos dele, tirar um pouco dos pesadelos com o Newcastle, e ele sai cantando a musiquinha lá do Mr. Sandman. Puta, é muito legal. Olha aí, cara, eu nem tinha sacado isso não, do homem de família, essa relação do homem de família com o Sandman, sabe? Eu não sabia disso. Vou até voltar lá pra casa de bonecas agora. Cara, é muito legal você ver essa relação, que isso daí são os alicerces da Vertigo, cara. O Monstro do Pântano, o Sandman e o Hellblazer, eles tinham uma relação, assim, bem legal, né, cara? Porque você vê, né, o Corvo, o Matt, ele era antes o marido da Abby, né, lá do Monstro do Pântano, e o Monstro do Pântano também mata um desses serial killer, né, o Bicho Papão, né, que depois ele é citado lá na história. Tem uma troca aí entre eles que eu acho demais isso, cara. E Casa de Bonecas, eu acho que é o meu arco favorito de Sandman, porque eu adoro toda aquela parte ali da convenção e a forma que o Delano faz para poder juntar tudo e acabar integrando coisas que a princípio não seriam integradas entre si, apesar de que tanto o Monstro do Pântano como o Sandman, Hellblazer um pouco menos porque já foi um pouco mais na frente, mas Sandman e Monstro do Pântano, quando começaram, não eram Vértigo, né? Eles eram do universo DC normal, tanto é que no primeiro arco de Sandman tem crossover com Liga da Justiça, o Monstro do Pântano tem crossover com Batman, né? Tem participação do Batman e tal, mas eles podendo interagir entre si, fazendo um universo Vértigo, é que eu acho interessante, bem explorado nesses casos, né? Vamos, Nick, e aí vamos para o volume 7 dessa coleção e o finalzinho da passagem do Delano pela mensal, né, do Hellblazer. Fala um pouquinho do Coração do Menino Morto. Coração do Menino Morto é, para mim, um dos encadernados mais importantes. A gente tá falando de uma fase muito importante aqui, do Constantine. Para mim, esse é um dos encadernados mais importantes, sabe? Eu curto muito essa história. A gente entra cada vez mais dentro do Constantine, assim. A gente vai no que molda ele, né? No que faz ele ser quem é, os traumas dele e tudo. Tudo que foi acontecendo durante essas primeiras histórias vai tornando o John mais, eu diria assim, meio paranoico, né? Então a gente chega nessa história, o cara ele tá sendo sufocado por alguma coisa e ele não sabe, ele não consegue dizer o que é isso. A primeira história, ela já começa com uma frase que é Por quanto tempo você consegue prender a respiração com o sangue rugindo nas veias, os pulmões inflados a ponto de explodir? E é como o John tá se sentindo esse encadernado inteiro, cara. Todas as histórias, parece que ele tá prestes a explodir, a enlouquecer, e tem algo pairando, sabe, em todo momento. Então, a primeira história a gente vê mais a infância dele, a infância do John, então a gente vê que o cara não teve... E isso a gente foi vendo em outras histórias e vai sendo explicado depois também em histórias futuras. Toda essa relação dele com o pai dele, que era muito, muito conturbada. E a gente vê aqui que John foi culpado, né, na infância pela morte da mãe dele. O pai sempre culpou ele. Então a gente vê aqui que boa parte da vida dele, ele nem tinha a mãe dele presente, mas ele já tinha morrido e ele sabia disso. E o próprio pai dele não tava com ele também, né? Então ele morou ali com tios. E acho legal essa história, que já mostra bastante da personalidade dele, né? Já mostra como ele era um cara que pensava, um menino que pensava bem diferente. A irmã dele era com coisas mais fúteis e tal. E ele era um menino que tava questionando as coisas, tava fazendo perguntas, assim, sobre a humanidade, sobre o tempo, sobre essas coisas, dizendo que vai viver pra sempre. É umas coisas de criança, mas você vê que é aquele menino que você diria, esse menino é estranho. E a gente vê aqui ele lidando com algumas coisas bem pesadas já, né? Porque a tia dele sofria violência e, tipo, no quarto ao lado, sabe? Então ele era uma criança que já... violência sexual, agressão, tudo tava ali ao redor dele, rejeição dos pais. E nessa primeira história a gente vê ele como esse menino aí, esse menino meio traumatizadozinho e tal, que apanhava assim dos grandões, né, dos valentões. E nessa história a gente vê ele encontrar o que a gente chama aqui de o coração do menino morto, né? Ele é obrigado a ir lá num casebre, onde teria um bicho papão, como os meninos falam, e ele encontra lá o coração do menino morto, que seria mais ou menos pra ele como se tivesse assim umas propriedades curativas, né, regenerativas. Ele tem essa viagem de que seria isso. E depois a gente vê assim que ele até começa a pensar mil coisas sobre aquilo, e de repente ele se livra daquele coração, porque acha que o menino vai vir, vai pegar o coração dele de volta, sabe? Então essa história é muito boa pra ver como o Constantine pensa desde pequeno, sabe? Como essas coisas foram moldando ele e tal. Mas isso varia muito a perspectiva que você lê a história, né? Esse negócio do coração do menino morto, que ele vê lá um fóssil dentro de um esqueleto e tal, com um tamanho de criança, também dá a entender que pode ter sido o primeiro contato dele com a magia. Você fica na dúvida se aquela pedra tem poder curativo ou não, ou se é uma viagem dele, uma fantasia dele de criança, igual ele tinha com as coisas de Peter Pan. E com o negócio de ele ficar mais agressivo e falar mais as verdades. Então a gente não sabe se aquilo deu coragem para ele falar o que estava angustiando ele enquanto criança, ou se efetivamente era alguma magia sinistra que despertava o pior nele. Então tem muito dessa dualidade do Constantine mesmo, de você não saber até onde é maldade, até onde coisa humana e até onde é magia. Então essa ambiguidade dessa história, eu acho que é o fator que mais me agrada nela. E ela dá o pontapé inicial aqui em todo esse tom dessas histórias, desse encadernado. E aí a gente tem depois uma história onde o País Desconhecido, a história, que é uma história onde o John, conversando com a Mercury e tal, eles têm uma discussão, e a Mercury meio que leva ele pra o futuro dele, assim. E a gente viu lá, desde Máquina do Medo, que parece que o John não lida muito bem com piração, né, cara? Toda vez que ele entra em alguma loucura, assim, alguma parada que parece meio lisérgica, lá eu acho que é dito como droga, né? Ele não gosta de alucinações com drogas, algo assim e tal. Mas a gente vê aqui que é todo tipo de alucinação. Ele parece dar muito errado pra ele, né? A gente vê aqui meio que a história futura do John, meio que o fim da vida dele, digamos assim. A gente vê ele velhão lá, e assustador a aparência com o pai dele, assim. Tem histórias que o pai dele tá representado basicamente dessa forma que ele fica, né, quando tá velho. E mais uma vez essa característica volta aqui, né, porque no fim dessa viagem do John, ele quase morre, né, porque na loucura dele lá, na viagem que ele tá tendo, ele acaba se afogando. E aí ele meio que fica preso nesse afogamento. E depois a Mercury acaba... Agora esqueci o nome da mãe da Mercury também. Acaba vindo salvando Margem. Ele. A Margem. Isso, acaba vindo e salvando ele. Mas a gente vê que isso é um tema comum aqui nessa revista, essa sensação que em algum momento ele vai sufocar, não tá dando mais, sabe? É, no meio do encadernado a gente tem duas histórias que é mais histórias de terror, assim, sai desse tema mais voltado pro próprio John, né? Uma coisa mais interna. Acaba contando uma história ali de uma família, uma coisa mais a ver com violência e tal. Não vou entrar muito nessas histórias pra gente entrar no que eu acho que é o foco aqui no coração do Menino do Morro. E a gente vem depois pra duas histórias que eu acho muito, muito foda, essas duas histórias se complementando e tal, que é o Enforcado e o Mago, né? No Enforcado é mais uma história sobre o passado do John, de novo, onde a gente vê aqui a relação dele com o Menino de Ouro, que é uma visão, assim, como ele mesmo falou, um amigo imaginário lá da infância dele. Não era nem um amigo, porque ele não tinha muita relação com ele, era alguém que ele via de vez em quando. Então, ele apareceu em alguns momentos muito importantes da vida do John. E ele acaba vendo ele lá com a Marge na praia, e ele até chega a chorar, assim, ele tem uma sensação muito forte. E ele vai em busca da Zed, né, pra a Zed agora como uma xamanzona poderosa, né, ele vai até ela meio que pra descobrir, né, o porquê desse sentimento, dessa sensação que ele tá tendo, né, de sufocamento e tal, que já vem perseguindo ele aí durante essas últimas edições. E lá ele percebe, né, ele descobre ali com as cartas e tudo, que o Menino Dourado era, na verdade, o irmão gêmeo dele, né, que havia morrido ainda na barriga da mãe dele, que o John teria sufocado o irmão dele ainda na barriga da mãe. Ele acaba percebendo que todo esse problema, né, é essa perseguição do próprio Menino Dourado que vem sufocando ele, quase como uma forma, quase como uma vingança, sabe? A história do Mago é meio que um mundo invertido disso. É uma história, um universo ali alternativo, onde o Constantine é um grande mago de muito prestígio e tal, bem diferente desse John, que tem certa até uma fama, que ele é bem amado, assim, e os amigos dele estão todos ao redor dele, como se todo mundo tivesse desfrutado de alguma forma do prestígio dele, da magia dele. E só que a gente vê que até aqui também esse mesmo John, esse mesmo Constantine, ele também se sente ali ameaçado, né, de alguma forma, tem alguma coisa perseguindo ele. Então essa sensação, ela tá acontecendo tanto com o John que a gente vem acompanhando, quanto com esse Constantine desse universo paralelo, digamos assim. E no fim eles dois se encontram, né, o Constantine e o Menino Dourado. O Menino Dourado e o John que a gente conhece é chamado de o Menino Doente, né? Então o Menino Doente e o Menino Dourado se encontram aqui nesse quadrinho que é desenhado pelo Dave McKean também, novamente de uma forma magistral, assim, acho muito foda. E a gente vê aqui de uma forma bem até um pouco subjetivo o que acontece, mas é como se eles no fim fizessem parte de um todo, assim, tudo que John foi, o Menino Dourado tava ali sendo uma espécie de sombra, sabe, uma coisa que acompanhou ele, que apareceu pra ele em determinados momentos e que sufocou ele até aqui, e ele precisava confrontar isso e precisava descobrir, né, porque até o Constantine, ele não sabia dessa informação. O Menino Dourado lá naquele universo alternativo, ele sabia que tinha matado o próprio irmão, inclusive ele se vangloriava disso, né, que tinha vencido e tudo mais. Eu fiquei também aquelas histórias que abrem margem pra interpretação, né, o John lá com a visão que a Zed põe pra ele lá do enforcado, ele descobre que ele teve um irmão gêmeo no útero e que o irmão gêmeo morreu e que ele supostamente teria enforcado, né, teria matado esse gêmeo dele, e que ele nasceu, ele era feinho, prematuro, e que o irmão dele era bonito, era o correto, era o mago, e que ele seria o enforcado, ele seria o resto que sobreviveu, né? Até o médico fala lá que a Lady Darwin sobreviveu ele porque ele era o mais duro. Na história seguinte do enforcado, dá a entender, né? A gente não sabe se é uma viagem do John ou não, porque ele tomou lá uns alucinógenos e foi nadar na caverna que parecia um útero, que ele teria trocado de lugar com o irmão, com o Garoto Dourado, e que ele teria aceitado se sacrificar pro irmão sobreviver, e que todo aquele universo paralelo, o que é chamado de John não é o John, é o irmão gêmeo. Isso, o Menino Dourado é o John dessa outra realidade, e ele é um visionário, e ele conduziu né, os escolhidos a uma terra santa que ele chamou de Ravenscar, dá todo o universo paralelo. E assim como o John carregava a culpa de ter matado o menino dourado, o menino dourado carregava a culpa de ter matado o John nessa outra realidade. E eles viviam essa dualidade, essa alternância. E dá a entender que eles, né, fecham o arco e deixam esse núcleo aí da Marge, da Mercury, da Zed para trás, com uma lápide, né, do John falando que ele vai estar eternamente se sacrificando e vivendo nessa dualidade. Então, assim, é uma viagem, é um universo paralelo, isso aí fica a cargo do leitor concluir o que acha melhor, né? Eu acho, assim, um pouco frustrante como maneira de fechar a questão da Marge da Mercury. Eles só vão voltar lá pra frente, lá no DC Renascimento, que eu achei legal esse primeiro arco de retomarem a Mercury. Como história em si, como viagem filosófica, eu acho bacana. É a psique do John, né? É a cabeça dele, e também tem o lance da magia. Então, isso de ser um universo alternativo, seja lá como for, de certa forma é muito real, assim, pra ele, né? Pra construção dele, digamos assim. Fica tudo muito subjetivo mesmo, assim, porque, como você disse, ele come uns cogumelos lá e, tipo, é muito, né? O próprio cara lá que dá os cogumelos pra ele fala, não, pô, não é pra comer tudo assim. Então, ele tá muito, muito louco. Mas, mesmo assim, tudo aquilo, eu acredito que até a própria lápide que o pessoal encontra depois e tal, mostra que aquilo teve bastante significado para a realidade do John, né? Bom, cara, engraçado assim, primeiro que eu acho esse final aí, isso daí é praticamente é o final do Han do Delano, né? Eu acho ele superior ao final lá da edição 300, assim, e muito superior, não é só superior. Eu acho bem melhor, eu acho um final legal, aberto, cria dúvidas pra você, assim. Gosto demais desse final aí do arco, vamos dizer assim, da passagem do Delano. Acho que foi redondinho, cara, né? Eu acho que até, assim, o coração do menino morto até abre, assim, né? Porque tem três meninos relevantes nessa história, né? Tem o Constantine criança, que você poderia relacionar essa história dele achar um coração, mas poderia ser também do que ele sofreu. Tem aquele menino lá do porquinho, né, do que o pai, né, e ele é assim, é um menino sofrido também, né, e tem depois aquela questão do menino dourado, né, que é bem legal, e eu já faço uma leitura, assim, que é um eu idealizado do Constantine, assim, né, mas o mais interessante que eu acho de tudo isso é que, assim, mais uma vez aparece uma leitura de tarô, né, relacionado com Constantine. As três cartas são para ele, você entende o movimento que está sendo feito, né? Primeiro é o que ele é, né, no caso do enforcado, que é uma carta, assim, de, vamos dizer assim, de fugir o controle da mão da pessoa, assim, ele não está no controle da situação. A torre é uma carta de mudança, às vezes trágica, né? Às vezes, vamos dizer assim, um parto mesmo, assim, sofrido. E o mago é a transformação, né? A passagem de um estado para outro, né? Que seria o eu idealizado, e relaciona com essa história do Constantine ser mago, né? Ser o mago. Mas o que eu acho mais engraçado é que, assim, eu relaciono o Constantine sempre com o louco, né? E eu vejo, assim, que com o passar do tempo, os autores também foram colocando essas características, né, da carta do louco, que ele é um personagem com um potencial enorme, né, com uma força transformadora enorme, e que ele é catalisador das situações, que é bem parecido com o perfil do Constantine, né? É uma carta, assim, impulsiva, explosiva, assim, de realmente, assim, de início, de start, né? Que eu acho bem a cara dele, né? E que, assim, aqui ele não poderia ter colocado o louco, mas colocou o enforcado pela narrativa. E eu tava lembrando também no Livros da Magia, O Constantine, ele é referenciado como a Roda da Fortuna, né? Que é aquela situação dele ser um jogador mesmo e de estar sempre apostando alto. Então você vê que nunca colocam ele como louco, exceto naquele tarô Vertigo que o Dave McKean fez. E ele, aí sim, o Constantine é o louco, que eu acho que é o lugar dele mesmo, assim, que é vamos dizer assim, se fosse escolher uma carta para caracterizar ele, seria essa, cara, assim, seria o louco, que é o que dá toda a personalidade dele. E eu acho o final dessa história, assim, legal, dá até para você levantar, assim, uma lebre, assim, falar, pô, será que ele morreu naquela gruta, né, mergulhou, afundou, morreu, será que ele não morreu, ele se transformou, virou o Constantine que a gente passou a ver nas outras histórias, assim. Cara, eu acho demais esse final. Essa viagem, essa união com o irmão dele, assim, pode realmente ter sido isso, né? No momento que ele ficou inconsciente ali, que ele iria morrer, aquilo pode ter sido toda a trajetória na mente dele até ele despertar novamente, né? Cara, o Hellblazer, né, ele tem vários finais mais satisfatórios do que os que foram feitos, né, cara? Esse final do Delano era redondinho, era bacana, em aberto, e também, né, mostrava a importância do papel do Constantine e tal, seria legal. O final do Jenkins, pra mim, é genial. Pra mim, é o melhor final que poderia ser dado pro Constantine, era ter terminado ali. E apesar de eu gostar da fase do Deagle e tal, do Milligan, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu desgosto, mas como final, pra mim, essas duas são as melhores conclusões, muito melhor do que a que foi dada. Esse sétimo volume, ele foi o final da passagem do Delano na revista mensal, e na primeira edição da publicação da Panini foi onde encerrou. Depois a Panini relançou esse material com um papel melhor, né, com um papel, aquele papel mais brilhoso, um papel de melhor qualidade, relançou as 7 edições e acrescentou uma 8ª edição, que é A Horrorista e Sangue Ruim, que na verdade aqui reúne duas minisséries escritas pelo Delano, né, já bem depois da sua, ou depois da sua passagem pelo título. A primeira história, que é esse A Horrorista, foi publicada originalmente em duas partes lá nos Estados Unidos e é desenhada pelo David Lloyd, né? É a história da Angel, que é uma garota adotada depois que foi vista numa foto, né, de um desses fotógrafos que vão em zona de guerra, e ela testemunhou as maiores atrocidades dessa zona de guerra, e depois de adulta ela se tornou uma horrorista, né, que o Constantine fala na história, que é uma entidade que redistribui a dor para outras pessoas. Então, ela, quando está perto das pessoas, ela acaba contaminando a pessoa com aquela dor que ela viu e que ela sente. A pessoa começa a ficar louca, escuta vozes e ela precisa acabar com aquelas vozes de alguma forma. Elas acabam cometendo as mesmas atrocidades ou até coisas piores do que o que elas viram, né? Através dessa distribuição de dor que a Angel provoca. O Constantine aqui, ele é apresentado como num estado de torpor, ele não tá sentindo mais nada ali naquela situação, né? Tanto é que tem uma passagem que é muito legal, que o Constantine tá lá num bar, num pub, e aproxima uma garota de programa, tal, faz a proposta lá pro Constantine, ele tá meio, não quer muito, não tá muito afim daquilo, mas acaba indo com a mulher lá pra casa dela, e ela vê que o Constantine não tá muito afim, ela falou, não, eu já sei o que você quer, vai e coloca aquela roupinha de dominatrix com chicote na mão, aí o Constantine ainda se anima, tal, mas ela tá ali se esforçando, dando um monte de chicotada, e o Constantine não tá sentindo nada, manda ela bater mais forte até que ela desiste, né, falando assim, ó, não adianta. Ela ainda fala no final, quando ela vê que não consegue satisfazê-lo sexualmente, ela acaba ficando desse jeito, ela fala, não, fica aqui comigo. Ele, não, você tá maluca, eu não vou ficar aqui com você, não vou ficar aqui abraçado com você, e sai, deixa ela lá chorando, né? Não, e aqui, cara, assim, eu acho que alguns autores, sim, estou falando Azarello, leram errado o Constantine, que não me parece na história que o barato dele é ficar apanhando da Dominatrix. Me parece que ele tava numa bad trip total e vira e mexe o Constantine, tem umas dessas, umas depressões profundas, e que ele queria sofrer. E a única coisa que ele se anima ali na parada é quando a mulher mostra que vai fazer ele sofrer. Só que pra ele tá numa merda tão grande, numa deprê tão grande, que ele lá tá tomando as chibatadas lá e aquilo... É que ela não consegue nem mascarar a dor que ele tá sentindo por dentro. Então ele não consegue entrar no barato da coisa e vai embora. O Constantine, cara, pra mim, pela leitura que eu faço dele, tanto no Delano, no Jenkins, no Ennis, ele é um cara meio cínico com tudo, sabe? Eu acho que ele não ingressa nesses baratos modinha. Ele não. Ele faz arroz com feijão, sabe? Ele não gosta de muita firula. Então, esse negócio de mostrar o Constantine como um marquês de Sade, um mega depravado, um cara que gosta dos negócios, que não parece o dele, até porque ele sempre olha meio com um certo cinismo, com um certo bom humor, com um certo escárnio de quem pega essas paradas. Me parece ali, na verdade, que o que ele queria mesmo ali era sofrer. O Mauro, eu concordo sim também, viu, cara? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente não falou é, assim, é feito de forma sutil também, né? O Constantino, ele é sensitivo, né? Então, ele tem essa habilidade e ele também, ele é empático, assim, né? Então, ele acaba, assim, assimilando o ambiente que ele tá em volta ou as pessoas que ele se envolve. Né? Até o cinismo dele funciona como uma proteção mesmo disso, porque ele é sem casca, assim. Então ele acaba, por ser sensitivo, ele acaba se envolvendo e tendo uma percepção que eu concordo, que ele não seria o cara da modinha, assim, o cara do embalo, né? É outro, eu também acho a fase do Azarello um erro. Eu gosto do autor, não critico tanto ele não, mas eu acho um erro essa fase. Eu acho um erro as pessoas associarem também o fato da bissexualidade do Constantine ser do Azarello. Não é. O Delano fala isso nessa fase de forma sutil, tem aquele amigo dele, né? Quando aquela moça, até da história Abrace-me, né? Quer engravidar. Você vê que ela está perguntando para ele a respeito de AIDS, e AIDS nos anos 80 tinha uma conotação muito, muito relacionada ao homossexual. Então, são as pinceladas que ele coloca, que eu acho que funciona muito melhor do que aquelas histórias besta do Azarello, cara, né? Eu acho que, assim, o Constantino não ficaria preso numa situação só, ele seria um cara realmente de experimentar, ele é um cara contraventor, então ele não se adequa a uma regra só, né? Ele se dá bem e parece gostar mais de mulher, mas não se importaria em sair com um homem ou numa outra situação assim. E eu acho isso colocado sutil assim, colocado desse jeito, sem alarde, sem... Eu acho bem legal, cara, a composição, assim, né? Foi o que eu falei, quando você olha em retrospecto, depois das 40 edições, que olha lá para trás, você vê o que foi construído, né? Newcastle, a família dele, os traumas dele, a questão do irmão lá no finalzinho, cara, né? Que é uma coisa que quando você for lá para frente, isso daí vai ser tão explorado, cara, e você vê que ele... O Delano colocou isso de forma simples, assim, né? Ele descobriu, assim, um estralo e encaixou com, vamos dizer assim, com a personalidade que ele tinha, né? Com os traumas que ele estava carregando. Eu acho isso demais, né? Exato, Regi. Você matou a pau, cara. O Constantine, cara, é aquele cara cínico, é aquele cara old school. Ele pode fazer o que ele quiser, cara. Só que ele não precisa ficar alardeando, ele não vai ficar dando chilique, ele não vai ficar dando showzinho, ele não... É um porra louca. Nunca foi, cara. Ele é um cara, assim, que observa tudo com um olhar crítico, com um olhar cínico. Ele jamais ia se botar num papel em que ele acha que ele tá sendo ridículo. Ele não tem inibições, ele não tem... O padrão de moral dele é diferente, mas você vê, assim, principalmente nos arcos do Ennis, do Jenkins, o escárnio, o bom humor, o quase ridículo que ele faz de quem pega essa linha que depois o Azzarello quis atribuir a ele. Então é isso, cara. Tem jeitos de contar história. Não é a ver com a questão da sexualidade. É a ver com a personalidade, com o que é o personagem. E uma das coisas que até que nessa minissérie mostra bem isso, que ele tá querendo, o que você falou, Mauro, que ele tá meio que sofrendo, ele quer sentir dor, é quando ele encontra com a Angel, que ela fala assim, ó, você também tá escutando, que é justamente aquelas vozes que enlouqueceram as pessoas. Ele falou, não, eu escuto, só que eu aprendi a lidar com elas, agora é quase que um sussurro, não, você não tem medo. Ele falou, não, eu preciso da minha dose de medo, que é até a frase que ele coloca lá, o medo é o combustível que faz o motor da humanidade girar. E, sensacional. E aí eles acabam tendo esse encontro e se relacionando, inclusive eles acabam tendo um relacionamento meio que sexual, né? Ele tem toda uma descrição meio metafísica tal, que ele consegue, depois desse encontro, ele consegue passar a se importar novamente, que até então ele não estava se importando, ele não sentia nada. Então, por que que ele ia fazer alguma coisa de bom ou de ruim? Porque ele não se importava. E aí, depois desse encontro que ele tem com ela, ele acaba voltando a se importar com a humanidade, e aí passa a tratar a humanidade de uma maneira diferente do que o que ele estava tratando desde então. Agora, nesse encadernado, eu gosto. Faltou eu falar que essa história horrorista, ela é desenhada pelo David Lloyd, né? Mais uma mini aqui, mais uma história desenhada pelo David Lloyd, que teve algumas passagens aqui no decorrer do run do Delano. Mas, assim, o que me divertiu mais nesse encadernado foi a segunda mini, que é a Sangue Ruim, que foi publicada em 4 partes nos Estados Unidos e tem a arte do Philip Bond e do Warren Pleece. E essa história, ela se passa no futuro. A Grã-Bretanha tá ali prestes a virar uma república, né? Porque o último rei que existia tinha morrido, os outros que seriam os descendentes que poderiam assumir, todos eles haviam abdicado do trono, só que é descoberto que tem uma amiga do Constantine que na história é dita que ela é uma descendente do último rei, né, da Inglaterra. Então ela teria sangue real para poder assumir o trono, que essa se passa em 2025, essa história. O Chaz ainda faz parte da vida do Constantine, e assim, é um Constantine septuagenário. Essa história aqui, ela tem uma, apesar de ter muita, tem algumas coisas pesadas, mas ela tem um tom humorístico, assim, bem maior do que o que vinha sendo, do que a primeira história desse encadernado. Agora, assim, o que quebra nessa história são os desenhos do Philip Bond, né? Ele fez algumas histórias de invisíveis, né? Mas, cara, o traço dele aqui é muito esquisito. Ele desenha todo mundo meio atarracado, meio parecendo pequeno bonequinho de Minecraft, que é muito esquisito esse traço dele aqui. Mas a história é muito divertida porque junta uma espécie de teoria da conspiração, tanto dos republicanos como dos monarquistas, que todos eles querem usar essa amiga do Constantine, e ele continua tão sacana quanto ele sempre foi. Aí brinca com aquela coisa da aristocracia inglesa, tem um personagem lá que é um nobre que tá tentando fazer um reality show para poder usar essa descendente, essa suposta descendente da linhagem real britânica, como tentar fazê-la popular, mas ele quer que ela engravide do filho dele, e aí o filho dele, que é o filho dela, que seria o novo rei, ele ia dar um jeito de dar um fim nessa garota, e o Constantino tá ali pra ajudar. Então o Delano brinca muito com essa, toda essa empáfia inglesa. Tem essa história da princesa Diana sendo adorada, feito a Virgem Maria, é muito engraçado o jeito que eles fazem. Foi um bom tempo depois da morte da bom tempo assim, né, foi em 2000 que foi publicado lá nos Estados Unidos. Então tem todo um culto lá da princesa Diana. A esposa do Chaz é uma das que cultuam a princesa Diana, então isso permeia toda a história. E eu acho essa minissérie aqui muito interessante. Pra mim, a melhor coisa desse encadernado é essa minissérie, Sangue Ruim. Eu acho ela muito divertida, eu gostei muito quando eu li, eu tinha visto na internet antes, achei uma boa surpresa essa publicação aí da Panini. Ela é bem legal, ela é divertida, você imaginar o Constantine velho com os vícios dele, com o Chess careca, com o mundo pirando e ele mantendo as mesmas críticas com a burguesia, a monarquia inglesa. Pô, gosto muito dessa história. A última historinha, que foi meio que a última passagem do Delano pelo título, que é uma historinha curta que foi publicada na Hellblazer 250, que é o carteado de Natal, que é uma história que, na verdade, o Constantino não é nem o foco da história, né? Mostra um jogo de pôquer que aparece um cara lá que eles apelidam de morto-vivo, e o cara começa a jogar e começa a ganhar tudo. O outro que tava ganhando tá ali meio que ficando puto porque tava perdendo, começou a perder depois que esse morto-vivo chegou. O Constantino fala que ele tá ali para poder tentar ganhar um dinheiro para pagar umas dívidas que ele tinha com os chineses e tal. E a reflexão do cara que começou a perder, ele vê que a vida dele não vale nada, e no final meio que o espírito de Natal preenche ele resolve perder e fala assim, não, por hoje tá bom, deixa o cara ganhar essa rodada e pagar a dívida dele. Só que assim, é uma historinha bem curtinha. No volume da Panini, eles falam que essa história havia sido publicada anteriormente, uma história como sendo do Delano, mas na verdade ela tinha sido escrita pelo Dave Gibbons, né, que foi publicada num volume anterior, na primeira edição dessa coleção. E aqui eles fizeram a correção, né, então eles publicaram a história correta, que seria a história realmente do Delano. Mas assim, é um encadernado que é meio à parte do que se passa na mensal, é só para completar toda a passagem do Delano pelo título mesmo, e para os vermes terem a coleção completa. Ele não se encaixaria muito com o tema Origens, né? Mas e, aí ele tá nessa coisa de ser histórias do Delano. E sim, a gente é verme. Bom, a gente falou muito, conseguimos falar aqui dos 8 encadernados que fazem parte dessa coleção. Vamos para as indicações e para as despedidas. Rapidinho, indicação, eu quero que a gente falou de trocentas histórias aqui do Delano, eu quero que cada um cite a história favorita dessa fase. Começa com você, Maurício. A minha história favorita dessa fase, aquilo que a gente tá fazendo esse comentário, eu diria que é a do Gaiman, que é abraço. mas do Delano, eu já contei aqui minha história com essa história. Mas a história do Delano, como o Mauro e o Reginaldo lembraram bem, a história na praia, que consegue fazer um horror muito, muito bacana, e daqueles é tipo quando tá passando uma coisa muito boa, muito ruim na TV, que você fica tão entretido com aquilo que você não consegue mudar de canal. Aquilo é horrível, mas você quer ver até o final. Manda a tua história favorita, Nick. Pô, aí eu ia dizer abraço. Eu ia dizer hold me mesmo. Porque, cara, ela é uma história separadinha, assim, fechada e tal, e que eu curto muito. Mas, como foi a do colega, eu vou colocar aqui a minha segunda história favorita, que seria Newcastle. Então, talvez por ela ser uma das histórias que eu tô sempre retornando pra ela. Eu sempre volto pra Newcastle. Quando saiu série do Constantine, eu voltei e fui ler Newcastle. De vez em quando eu tô lendo de novo, e ela passou realmente... O que rola em Newcastle é muito importante pro personagem, então eu curto muito essa história, sabe? Manda a tua, Mauro. Olha, a minha preferida é a primeira história do primeiro volume. É a história da fome. Ela apresenta o personagem, ela apresenta tudo que o Constantine é e o que você pode esperar da série. Ela apresenta magia, ela apresenta os amigos dele se ferrando, ela apresenta culpa por coisas realizadas no passado, consequências de escolhas, que é uma coisa que permeia todo o Hellblazer, e apresenta o Constantine como sacana que ele é, né? E é a culpa que ele carrega por ser esse sacana. Então mostra... uma vez a gente estava conversando com o Regi e ele comentou um negócio que é um barato, né, cara? Que é o começo da história. O Constantino chega em casa, tá na banheira, né? Esse amigo dele lotado de inseto, de verme, porque ele tá carregando aquele espírito mal que ele trouxe da África. Constantino olha o cara, ele fala, aguenta um tempo aí. Ele desce até o mercadinho, ele bate papo com o paquistanês, ele compra os inseticidas e volta e tá com o inseticida no amigo dele, cara. A primeira coisa, eu tento te ajudar, vamos dar uma livrada nessa porcariada aqui que você trouxe pra minha casa. É o Constantino na melhor forma dele, cara, eu adoro. Manda a tua, Regi. Não, eu também gosto da primeira história, cara. Eu acho ela assim... Eu acho que ela é um filme pronto. Traz ainda, né, o Papa Midnight, né? Que é um puta personagem bacana, cara. Eu acho assim, eu acho ela fantástica como construção. Pra não repetir, né? Eu diria que a quarta história da sobrinha, né? Lá da Gema. Eu acho também... muito legal, cara. A hora que você entende que as meninas que estão brincando com ela são um fantasminha, assim, puta, eu acho demais, cara, demais, assim, né? Aí ele começa também, né, o Constantino explicando, né, o que é sincronicidade, que ele tá numa maré de sorte, vamos chamar assim. Então, puta, cara, eu gosto demais dessa história, assim, né? É minha fase favorita. Todo mundo fala da fase do Ennis e é realmente espetacular, não é? É boa também, mas de um jeito diferente. Mas eu acho que, cara, essa construção de personagem é fantástica. Eu vou com a parte do Homem de Família, porque é por ser esse horror mais... não ter tanto um lado tão místico e ser alguma coisa um pouco mais pé no chão, apesar de não ser a proposta inicial, mas é uma história de terror, assim, mais pé no chão, alguma coisa assim que é mais crível, eu acho que pega mais e acaba te marcando mais, por ser algo que não envolve a maldade do ser humano mesmo, e não alguma coisa que um demônio pode aparecer e arrasar com a tua vida. Então, talvez essa do Homem de Família seja a que mais me pegue em toda essa fase do Delan. É isso, chegamos ao final, depois de 8 encadernados, já fica aqui a promessa para os nossos ouvintes e para o Mauro, que a gente vai continuar com, com as fases. Aê! Quem sabe esse ano ainda a gente já emende um segundo volume com a fase seguinte, que seria a do Garth Ennis. Amém. Mas é isso. Quero agradecer muito a participação de vocês. Já podem se despedir. Valeu, Nick. E valeu, galera. Até Garth Ennis aí. Valeu, Maurício. Valeu, Marco. Valeu, gente. Só quero dizer o seguinte, vamos sair na porrada aqui nesse do Azaelo. Não defendo não, mas eu quero brigar junto. Olha aí. Valeu, Mauro. Cheers, mate. Regi,